tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância. Começando com ele, Léo Oliveira. E aí, comunidade? Eu não sei o que, eu lembro, esqueci que tô na pauta, então não pensei em frase nenhuma. Aceita uma pizza? Opa. Ai, aceito. Deus que me livre. Quero fazer, Atos que eu aceitaria. Fazer a avaliação da entrega da pizza. Eu amo. O robozinho traumatizado, bichinho, pobre. E também temos ela, Mandy Aguiar. Ai, gente, vamos largar tudo, comprar uma fazendinha, uns burrinhos pra criar? Fiquei com esse desejo no meu coração, juro pra vocês. Viver da minha arte. Na Itália, de preferência, né? Porra, aí não, aí é perfeição. Só quem pode fazer isso é só não, Márcia. Que é Márcia italiana. Essa é comigo, Márcia. Nossa, pesada, esqueci. Esqueci desse detalhe, né? E ódio. Márcia é casada. Márcia é solteira, Márcia é italiana, na verdade. Solteira italiana. É isso. Eu já falei pra você casar comigo, amiga. Pra gente pegar essa cidadania aí e a gente vai embora. Bora. Bora, amiga, então. Já estamos nos 40, amiga. É, ai, filho, então a gente não vai arrumar mais nada mesmo, né? Então. É isso, já estamos nos 40. Vai que a gente chega lá e conhece os italianos, aí tudo bem. A Itália é tão boazinha, né? Eles nem são homofóbicos, racistas, nada, né? Imagina! Nem é a extrema-direita que tá no comando da Itália, tão de boa. É, ai, gente, detalhes. Tão pequenos de nós. É, dois, mas chegando na Europa, a gente vai pra onde o vento nos levar, amiga. O negócio é sair, né? Sair do Brasil. Uhum. Né? E você já viu ele, Marcos Zanon. Ah, gente, tô aqui, né? Como uma anomalia no tempo. Cheguei aqui. Amor! Eu amo! Demorou, mas chegou. Agora, né? Eu sou Paradiser, vocês me respeitam. Agora você pode falar spoiler, que eu já sei tudo. Reizinho demais. Queria durou. Spoiler. Não entendo. Durou. Mas, meninos, vamos começar então esse belíssimo programa aqui, né? 492, nossa. Agora só faltam 7 aí pra chegarmos no... 8, né? Pra chegar no 500. Que sucesso demais. Do nada, 7. É, não, que aí eu contei, né? Que aí depois do 499 é o 500. Bum. É, de humanas, né? Uhum. É. Mas vamos começar então aqui o nosso bloco de notícias and amenidades, né? Esse momento incrível que o Brasil sempre passa todas as semanas aqui junto com a gente. Começando com cancelamentos, tá? Opa. Porque a vida é assim. E como se a gente tivesse alguma expectativa de que fosse ser renovada, né? The Runarounds foi cancelada depois de uma temporada. Ah, tão bom. Foi tão bom, foi cancelado no primeiro episódio pra gente. Pois é. Lembro nem o que é. Nem lembro. É da banda de musga. Sim. Ah, os bichinhos. Os sonhos. Eu amo esse subtítulo. Essa também foi cancelada na primeira temporada também. Olha aí. Runarounds. Essa também foi cancelada na primeira temporada. Achei que era Marvel's Runaways. Não, essa também foi cancelada na primeira temporada. Falei. Não. Muito eu sei que não, garoto. Ele fica logo nervoso. Garoto, muita gente tá descobrindo tudo. Agora Runaways, né? Ah. Falei. E quando as pessoas não estão descobrindo coisas, né? Olha, ai, ai. Em breve dica no Wanda. Ah, com certeza. No timing, né? Uhum. Se Runarounds foi cancelada, Memory of a Killer foi renovada para a segunda temporada pela Fox, né? A série do glorioso Patrick Dempsey, como um assassino que tá com Alzheimer. Logo ele que foi casado com a mulher que curou o Alzheimer no Brasil, né? Olha aí. E no mundo. É isso. E aí, não tá. Inclusive, Memory of a Killer já tá disponível na HBO Max, aqui no Brasil, pra quem quiser assistir, né? Tá lá. É uma série bacaninha, assim. Eu vi 6 episódios, mas aí eu tava esperando terminar pra poder assistir o resto. Olha aí. E ele tá muito sexy? Menina, ele é um coroa inteiro, né? Não, mas ele é o homem mais sexy do mundo, né? Sim. Não, já foi. Anos, hoje em dia não é mais, é. Continua aí. O que mais a gente tem aqui? O menino Ryan Murphy soltou aí as primeiras fotos, né? De Jessica Lange e Sarah Paulson aí pra 13ª temporada de American Horror Story. Começou a ser filmada, né? E que estreia em setembro. Eu amo. A minha mãe é minha avó, juntas de novo. Gisele é minha avó. Ah, eu vou amar muito. Vai ser uma merda, mas eu vou amar assim mesmo. Amém. E dizem que vai ser cova, né? Mas a gente não sei ainda. Amiga, eu acho melhor que American Horror Story, viados. E Delicate já tá no luxo. Ah, mas. Porra, mas já aí estamos fácil. Ganhando, né? Tá fácil, então. Eu acho que vai ser tipo um American Horror Story All-Stars. Vai aparecer. Amo! Vai ser American Horror Story é sempre All-Stars. Mas é sempre a mesma pessoa. Não, mas vai aparecer os personagens das outras coisas, né? Da temporada. Sim. Eu acho que vai ser tipo focado nas bruxas. Mas aí vai acontecer algum rolê e vai aparecer as outras pessoas. Vai ter uma inteligência artificial, né? Tem que ter. Levar pelo tempo. Ai, que ódio. Ah, inteligência que comanda tudo, né? Alex. Hi, Alex. Hello, Alex. E o que mais aqui? Também tivemos a confirmação aí da 3ª temporada de One Piece, né? Que vai se chamar A Batalha de Alabasta. Alguém gosta disso? Porque os fãs do anime falam que é uma bosta esse coisa, essa série. Mas tem muitos fãs, amiga. Pois é. Não, assim, pelo menos os fãs que eu conheço, talvez sejam fãs 40 a mais, né? São mais chatos, tá bom. É assim, não, mas eu tô falando, tem muitos fãs novos, assim, que eu acho que nem eram muito do anime. E... Pode crer. Eu acho que é isso mesmo. Eu, assim, assisti um episódio, não é pra mim, mas tenho até vontade de ver, porque quem sabe, né? Mas não sei. Olha aí. Então tá bom. É, eu só vi o primeiro episódio, mas também não é pra mim, assim, né? Porque eu não sou mangás. Né? Mas assim, você assistiu Avatar, não assistiu? Avatar assisti aos trancos e barrancos, acho meio chato. Então, eu gostei muito de Avatar, eu nem gosto do desenho, né? Que as pessoas, os fãs do Avatar me julgam, né? Porque o desenho é sensacional, não sei o quê. Mas não gosto muito, mas da série eu gostei. Eu acho que One Piece é muito piada de peido, sabe? Aí não quero ver. Amiga, eu sou piada de peido. Eu sou piada de peido. Será que eu vou gostar? Pode coisa ser. De hétero, né? É, eu gosto. De coisa de hominho. É que Avatar eu acho fofo por causa do protagonista. Apesar de agora ele vai ter 37 anos na segunda temporada, mas... Vai ter 37 anos com toda certeza. Beleza. Queria ver o desenho por causa de Korra. Korra dizem que é muito bom, né? O filme Korra? Não, a sequência de Avatar, que é Avatar depois que acaba do... A lenda de Korra. Isso. E aí é Avatar sapatão, né? Que todo mundo gosta, não sei o quê. Gente, exausto com esse negócio. Só porque tem viado, tem sapatão, tem que assistir. Homofóbico. Tem, She-Ra é maravilhoso. Você assistiu She-Ra? Você assistiu, né? O desenho. Eu não gosto de animação, amiga. Muito. Amanda, você assistiu o desenho da She-Ra? Não. Mulher é sensacional. Você vai amar. Esqueci, sabia? Desse desenho. Olha, obrigada por me lembrar. A comunidade sapatão desse grupo vai falar. Se bem que eu acho que saiu da Netflix. Saiu. Puta merda. Opa! Porra, vou ter. Porque não era da Netflix, né? Não lembro de onde que era. Do Quibi. Do Mubi. Adoro. Do Quibi. Quibi louco. Saudade. Ai, vocês são terríveis. O que mais a gente tem aqui? Menini, o criador de Shrinking, né? Falando a real, Bill Lawrence, né? Falou que na 4ª temporada vai ser tudo diferente na série, porque ele tinha um plano de fazer a série com 3 temporadas, tal qual Ted Lasso, né? Mas aí a Apple deu um caminhão de dinheiro pra ele assim e falou, poxa, por que você não faz a 4ª temporada? Aí ele falou, igual pois Ted Lasso. É, porque ele propôs fazer, tipo, cada temporada ser... uma parte do estágio do luto do Jimmy, né, que é o personagem principal. E aí, é tanto que se você olhar o episódio final que saiu hoje, né, no dia que a gente tá gravando, realmente ele funcionaria como um series finale pra série também, né? Mas aí vai ser, a quarta temporada vai ser tudo novo, os mesmos personagens, mas tudo novo, né? Que a proposta da série aí, agora sem mais tão ligada com o luto. Deve ficar uma merda agora. Ah, eu amei tanto essa temporada, gente. Os dois últimos episódios eu chorei igual criança. Ah, eu tenho certeza que eu vou chorar. Chorei igual criança, eu gosto muito dessa série, gente. Essa série é muito querida. Durou! Menino, Prime Video anunciou a data de estreia da nova série de Scott Foley, né? It's Not Like That, para 15 de maio, né? 15 de maio aí, que vai ser o plot que ele é um pastor, né? A gente tava falando de evangelho antes de começar a gravação. Ele é um pastor viúvo, né? Pai de três crianças e que começa a ficar muito amigo, né? Da melhor amiga da esposa falecida dele. Ih, rapaz. E aí que tem dois filhos. E aí, obviamente, eles vão se apaixonar. Né? Parece que vai ser uma série gostosinha de assistir. Né? Estarei aí prestigiando, graças a Deus. Vai estar na pauta? Vai estar na pauta. Inclusive, botei aqui ela agora. Vou botar prestigiando. Né? Botei na pauta agora. Menino, Netflix aí confirmou a data dos próximos, que era SAG Awards, agora é Actors Award, né, pra 28 de fevereiro de 2027 e 20 de fevereiro de 2028, tá? Show. Assim como o querido Oscar também ganhou a data pro Oscar 99 e o Oscar 2000, não, 100, né, menino? Depois de 99 é 100. A matemática está olha. Ai, amiga, já tô ficando velha, né? É isso, amiga. O Oscar 2027 vai ser no dia 14 de março e o Oscar 100 vai ser no dia 5 de março de 2028. Tá bom? Boa. E aí vale dizer que a partir do Oscar 101, o Oscar vai ser transmitido no YouTube. Né, vai ser transmitido no YouTube. E aí também já confirmaram que não vai ser mais no Dolby Theater, né? E vai ser no Peacock Theater. O Oscar a partir do 101. Mas estão mudando as tradições todas só porque chegou no 100, gente. Não, é porque agora vai ser do YouTube, né? E eu acho que o Dolby Theater era da ABC, alguma coisa assim. Aí tem que arrumar um outro canto pra fazer. Pô, mas era icônico ser sempre naquele teatro. Achei. Mexi meio paia. Ficou com Deus, amiga. Era uma vez. Once upon a time. O que mais a gente tem aqui? Menine! Peter Dinklage entrou pra segunda temporada aí de Alien Earth. Meu Deus. Ele que tava na temporada passada de Dexter Ressurreição, né? Foi confirmado aí na segunda temporada de Alien Earth. Ainda não temos aí... detalhes do que ele vai fazer, né? Mas ele vai ser fixo na segunda temporada. Então, vai estar aí por toda a temporada. Ninguém aqui se propôs a assistir Alien Earth, né, menina? A gente viu só o piloto, né, pra comentar e nunca mais, né? Nossa, eu ia ver igual aquela outra série que eu te falei. Igual o Avatar. Eu ia seguir e aí não segui. Poxa. Eu vi o 2 ainda, mas os outros eu esqueci. Eu passei mesmo essa doença pra você, né? Uhum. Ah, eu vou ver com certeza. E falando em Dexter Ressurreição, a Uma Thurman foi confirmada voltando, né, na segunda temporada de Dexter Ressurreição. Aham. Ela que era a guarda-costas do personagem do Peter Dinklage, né, que morre. Dê spoiler, boom. Vai voltar na segunda temporada de Dexter, tá? E também fizeram aí anúncios, né, pra quinta temporada de Bridgerton, que, acredite se quiser, já está sendo filmada. Não acredito. Acredite se quiser, já está sendo filmada. E para Márcio Zanon aí, né, que já deve ter saído pra almoçar, obviamente. Essa nova temporada vai se passar 2 anos após os acontecimentos da quarta temporada, né? E aí eles confirmaram os atores... cadê? Tega Alexander, que vai ser o sobrinho do Lord Anderson, né? Que é o namorado de Mama Bridgerton, né? E também vamos ter Jaqueline Botswan, que é a mãe da Michaela, né? Que vai ser o par romântico da Francesca. E Gemma Knight Jones, que vai ser a Lady Elizabeth, que é a melhor amiga da Michaela, tá? Então, amiga. Vem aí, tá? Amigans, tá? Amigans. Bom, maravilhoso. Quanto isso, Heloísa, coitada, né? 10 anos. Menina Heloísa vai seguir aí a vida, né, menina? Num dia ela casa. Vai casar na sexta temporada, gente. Falta pouco. Será que não vou passar a Rio Cinti na frente? Ai, menino, seria muito triste pro Luiz, né? Luiz vai estar com 70 anos esperando sua temporada. Eu amo. Menino, saiu aí. Ontem foi a premiere, né? Terça-feira, a premiere da temporada final de Euphoria, né? E ela debutou no Rotten Tomatoes com estelares 53%, hein? Então... isso porque tinham apenas, acho que, 24 reviews. Então, calcule quando saírem as outras, né? Acho que vai brilhar muito. Sucesso demais. Meu Deus. É isso. Eu vou assistir, né, menino? Porque já vim até aqui, né? Agora tem que terminar essa porra. Não, vim até aqui pra desistir agora. Exato. Já gastei tanto da minha vida. Que mais a gente tem aqui? Menino! Chris Hemsworth assinou aí o contrato pra fazer o terceiro filme da franquia Resgate. Né? Eu gosto muito, que é meu filme de hominho, né? Gosto muito filme de hominho. E também confirmar aí, né, o outro favorito de Leózio, Chris Elba, né, pra, no filme aí também, deve ser porradeiro também, gostamos. Ah, gosto. Todos os Crises das Infinitas Terras. Ai, ai, que delícia, gente. É isso, menino. Notícias e amenidades curtinhas, assim, só pra... um gostinho, né? Nada demais. Então, é sobre isso, né? Vamos falar, então, sem o Zanon pra ele ficar morrer de raiva, vamos falar de Big Brother Brasil, então, que tá chegando na reta final. Que Deus tem o boneco, né? Faltam duas semanas, menos de duas semanas, né? E, menino, o jogo, no mesmo caminho que ele deu uma assentada, assim, né? A gente teve finalmente a eliminação de Samira, né? Samira aí foi de arrasta. Fake news. E o melhor é que ela continua mentindo mesmo depois de ter saído do programa, né, gente? Como pode? Eu amo ela falando que não lembra das coisas, que tipo, ela claramente lembra. Exato. Ai, como ela é esquecidinha, né, menino? Loucura. Tão esquecida. Eu acho engraçado que essas entrevistas pós-eliminação, parece que a pessoa ficou um mês fora do programa e tá saindo agora em público pela primeira vez, e aí tudo surpreende eles. É impressionante. Não é, menina? E não acredito que eu fui tão suja, não acredito que eu falei isso, não acredito que eu fui tão baixa. Gente, me poupe. Ela não lembra, tadinha, porque é loira, né, menino? Aí foram falar do perfume, ela não lembro, não, comemorei que eles ganharam perfume, não sei o quê. Agora o Gil e a tal da Ceci também são ruins pra caralho, né, bicho? Eles são. Eles foram falar do plot do perfume como se fosse na vez que a Milena ganhou o perfume, que ela ficou chateada, sendo que foi na do Juliano, que foi o que causou a briga toda. Exatamente. E aí ela fez a sonsa, eles não tinham argumento pra rebater, porque são burros. Eu amei a Ceci militando em cima do dançarino. Você viu, Sasso? Não, conta pra mim. Porque ela mostra aquela cena, né? Que a Samira fala, idiota, dançarino. Ah, tá. Aí a Samira ficou rindo vendo a cena e ela diz, você falou dançarino assim como se for ofensa, mas dança é uma arte, né? Ih! Aí a Samira, claro, com certeza. E seguiu falando, porque, né? Não ia Samira dar bola própria é tipo de Xalamê brasileira, né? E aí eu falo agora, fez o Xalamê, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Você tá afim de inflar a pessoa, você vai falar o que vier na cabeça? Meu Deus, cara, que loucura. E ainda assim, Samira saiu no lucro, né, menino? Porque saiu com R$600 mil em prêmio, né? Saiu com 100 mil, mais de 100 mil, né? 100 mil da Demicon, e também teve aquele ganha-ganha, também que ela ganhou dinheiro ali. Ganhou o carro, né? O carro elétrico lá da Dilly. Ganhou... crédito da gloriosa MRV, né, de 270 mil, mas não ganhou perfume. Não ganhou perfume, mas saiu com 1 milhão de seguidores, acho que tem sua fanbase ali da Malhação, né, então. Ah, ela ficou passada, chocada e com inveja quando viu que a Ana Paula cresceu 4 milhões, né. Sim, eu acho que diferente de Sara, né, vai fazer umas duas publi. Ah, é, que a única pessoa que não fez publi até agora nenhuma foi... com o boy, né? O boy não fez porra nenhuma. Só siririqueiras, né? Com o boy não fez publi, Matheus também não fez publi, né? Nenhuma, ah, por que será, né? Ele fingiu uma publi do McDonald's, né? Achei vergonhoso demais. Meu Deus. Fingiu uma publi. Pedro fez a barbearia, né? Tá internado de novo, né, velho? Tá internado de novo, Pedro aí, tá internado. E a gente não chegou a contar, né, que os advogados dele fizeram uma série de demandas pra Globo, inclusive uma retratação no Jornal Nacional. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Aí a Globo falou, aham, pode deixar, vamos fazer sim. Aguarde, né, menina? Eu tô vendo aqui a matéria que a Samira foi a primeira impactada pela mudança no peso dos votos do Big Brother. Sim, Luciano Guaral publicou agora há pouco esse texto, falou que ele teve que fazer conta. Olha aí, regra de três, né? É, ele já me falou na hora que saiu as porcentagens que... Opa. Ele ficou mudo pra todo mundo, né? É, ficou. Sempre esse plot, né? Amigo, você ficou mudo, conta pra gente de novo. Não, então, que o Luciano me revelou quando saiu as porcentagens, né, voto único e tal, que se fosse 50-50, que era o jeito antigo, a Samira teria ficado e o Nega Jô tinha vazado. Olha aí, por que a gente não fez então, dessa vez aí? Foi assim? Efetivamente a primeira vez, claro, sempre muda a porcentagem aqui e ali, mas realmente a primeira vez que a nova regra valeu pra contrariar o voto da torcida. Olha aí, voto da torcida, menino. Que loucura. Ah, mas bem feito, né, pra Samira. E aí, menino, hoje a gente tá na repercussão aí, né, que tinha a Milena, né? Tá, ela tinha ficado desnorteada quando o Breno saiu, né, que ela percebeu que ela não era tão forte, né, quanto ela imaginava, que ela falou, eu pedi pro pessoal deixar o Breno não ficou. E agora a Samira, né, ela tomou mais um tombo, e aí ficou assim... O dia inteiro dando patada na Paula, né? Tá, o dia eu acho que ela garantiu aí que vai de Gil do Vigor muito mais cedo do que o próprio Gil do Vigor, né? Gil do Vigor. Gil do Vigor e Bia do Braz, né? Sim. Gil do Vigor e Bia do Braz, que os dois saíram em quarto lugar. Que eu acho, assim, eu acho que a tia Milena tem vários méritos no programa, apesar dela ter esses equívocos aí que a gente sempre soube que ela era meio equivocadinha. Sim. Mas, assim, a gente fala na emoção, tomara que saia logo, não sei o que. Eu não acho que ela mereça sair, meu Deus, muito antes de Jordana, nem de Marcelle, né? Nem Samira, eu acho que merecia. Sim. Mas, se ela seguir esse comportamento por muitos dias, porque eu acho que, assim, pode ser só uma crise de ciúme do Juliano também que ela tá, então, né? Pode ser que passe rápido. É, foi o que a irmã dela falou, né? A irmã dela que tá vive passando pano pra ela. Mas, se ela seguir nessa toada assim, ela vai sair, fato, e. Cara, eu sinto muito, assim, mas né, não é que ela tenha uma grande dívida de gratidão com a Ana Paula nem nada, mas a Ana Paula tá lá defendendo ela de tudo e de todos o tempo inteiro. E ela não pode ter uma contrariada, um negócio. Porra, botou a Ana Paula em terceiro, não pode ver reclamar que a Ana Paula não botou Samira. Uhum. Pelo amor de Deus. É, não, e hoje a Ana Paula própria verbalizou, né, que ela falou. Achei, né, que tia Milena era mais apegada a mim, mas aparentemente... Acho que não, né? E aí vai cair mais um arco de traição na mão da Ana Paula, sim, sem ela precisar nem se esforçar. Exatamente. Porque acho que essa eliminação da Samira foi a grande prova que quando a torcida da Ana Paula quer pro bem ou pro mal, dá ruim. Sim. Entendeu? Porque se a gente for olhar nas redes aí em geral, uma galera... Tava engajada no Fora Samira mesmo, o direcionamento, né, do ADM ter sido Fora Jordana, né, a galera engajou, tipo, caraca, ela traiu a Ana Paula, então não teve perdão. E eu acho que dependendo da formação do paredão, a Milena vai ser desse mesmo tipo aí, a galera não vai perdoar. E até porque a Milena já tem uma rejeição muito grande, sim, de que não suporta a Milena. É, assim, eu acho que a Milena se salva se a Jordana cair no paredão. Mas, sei lá, a Jordana for lida, tiver qualquer coisa, boneco sobreviver, e for, sei lá, boneco Milena e Marcielle, ou Marcielle, Milena e Juliano, enfim, ou a própria Ana Paula, eu acho que a Milena vaza, garantido. Né? Porque aquilo, a Marcela e o boneco, eles não movimentam um ranço suficiente, né? Não, não movimentam nada, na verdade, né? Eu acho que também falta um pouco de conhecimento de jogo agora pra Milena, porque ela ter sido insuportável durante o programa todo foi ótimo, porque ela agitou o programa. Só que agora tá no final. Agora ninguém quer mais agitação. As pessoas querem conclusão. Então agora ela querer fazer gracinha vai cagar o jogo dela. E ela vai acabar saindo pra duas plantas. O que vai ser uma pena, já que ela tem, né, sido aí uma das melhores pipocas de todas as edições, vai sair porque é uma chatona. As pessoas estão exaustas. Você vê a Ana Paula. A Ana Paula tá emocionalmente exausta já. Sim, ela não aguenta mais nada, gente. Ela já não tem mais saúde mental nem física pra ficar nesse programa. Exato, e acabou de passar aqui pela minha timeline Marciele falando que perdeu várias roupas porque engordou no programa. Ah. Que abusada. Ai, que ódio. Uns com tantos, com nada, né? Enquanto a Ana Paula da própria caveira. Puta que pariu, cara. Né? Mas, assim, tomara que não aconteça nada, né, de mais grave com o pai dela, que forçasse ela a sair na última semana, porque tá internado, nossa, né, e tal. Então, enfim. É, aparentemente tá só internado por uma desidratação, que dizem que é normal pela idade dele ser Matusalém já, né? É, ele já é bem idosão. Mas tomara que seja uma coisa leve, que ela consiga ficar até o final. O boneco também aí, ó. Mentira, eu não queria que ele fique até o final, não, mas eu queria. Quase não de arrasta, hein? É, menino. Mas que gente, porra. A Milena falou na cara dele, achei que ele ia morrer. Tinha morrido. A Milena matou o Henry, né? Todo mundo pra Milena morreu, pô. Aí é foda. Mas a Milena ama matar as pessoas, né? Ama matar as pessoas. Mas eu não entendi esse lance aí dela agora querer ficar entrando em embate com a Ana Paula agora na reta final, gente. Ai, sabe? Que falta de inteligência emocional. Meu Deus. Mas é isso, né? Até porque a Ana Paula, assim como com várias pessoas, não fez nada com ela, né? Pois é. Pois é, se tivesse tido uma grande discussão da Ana Paula com a Samira, que ela acha que motivou a saída, entenderia mais ou menos, né? Pois é. Mas a realidade é que ela era apaixonada pela Samira e não quer falar. Não, mas é isso. Quando ela ficou com aquele negócio lá de querer pegar o perfume, porque era o perfume que a Samira queria, que não sei o que, nanã. Falei, tá querendo chupar a xereca da Samira, não tá sabendo pedir. Não, nem. Né? Com certeza. Estamos falando mal de Tia Milena? Sim. Ai, que delícia. Tá enchendo o saco já, né? Nossa. Já. Não, enchendo o saco, ela tá enchendo o saco desde janeiro, né? Ah, mas agora piorou, né? Porra. É porque agora tá mais, a gente já tá exausto. Assim como a Ana Paula, a gente também já tá exausto. Né, menino? Não dá, não. Vamos lá, chata da porra. Exato. Parece que vai ter festa hoje, né? É, com glória a Deus. Ah, é porque você vê, até os nível dos convidados foi piorando no final, né, menino? Começou com a Anitta. Né? Aí agora a gente encarou o grande show de Isa na última semana. A Natália vai matar a gente agora nesse momento. Encarou o grande show de Isa e agora a Glória Groove, né, menino? Grandes hits que ela tem, que ela teve que cantar Tim Maia, né? Não, ela cantou todos os hits dela, 4, e aí depois foi pro Tim Maia, né? Eu fiquei um pouco triste pela Isa, porque assim, ela já não tava muito animada de estar lá, né? E aí toda vez que ela ia cantar os grandes hits dela, ninguém sabia. Ninguém conhecia. Só o boneco que sabia um ou outro, gente. Porra, até eu ia cantar um jingle. Até você cantaria Fé nas Malucas, né, Léo? É, Fé nas Malucas eu não conheço, não, mas pelo menos um jingle pesadão tá garantido. Ela cantou pesadão duas vezes. Mas é só seu refrão, né? Também, né? Ela cantou pesadão duas vezes no show, verdade. Pesadão eu sei todo, eu era bastante pesado aí. Né? Não, porque já é difícil você fazer o show quando cai pra, sei lá, 10 pessoas, 9 pessoas, já fica meio bosta, né? E aí, se as pessoas não cantam tuas músicas, fica mais bosta ainda, né? Pelo menos eu acho que a Glória Groove vai ter isso a favor dela. Eles podiam botar uns dummy dançarinos lá, né? Ficar se as pessoas conhecer as músicas. Pra dar volume, né? É, podia chamar o Boninho de novo, né? Pra gente vestido de dummy. Carla Dias. É, acho que podia isso, fazer esse grande hit aí. Porque... Mas a Glória Groove, assim, os hits que ela tem são os covers de pagode. Garoto, respeita que a Glória Groove tem pelo menos uns 7, 8 hits aí. Fala aí. Bonequinha, Bonequinha de Ouro, Vermelho, Leilão, Tua Voz, Radar. Porra, esses últimos aí vocês têm visto. A queda, sim. Também. A queda. Fora os pagodes que tem. Tem o primeiro beijo, que ela. Você sempre será. Você e uma casinha. Você sempre será. Tem a música com a Ludmilla. Qual que é a da Ludmilla do pagode, gente? Radar. Radar. Sigo sem radar. Voando à procura. Tem uns hits aí, então. Imagina, vai juntar o papo do Juliano com o CC da Glória Group, né? Vai. Meu Deus! 37 já nasceu. Que é por isso que a Milena tacou tanto perfume no Dami hoje, né? Pode ser, falar nisso, o VT do bafo é horrível, né, gente? O pobre. Amigo, o banco você tá saindo de Curicica, que vai começar e o foco vai ser aí, ó. Nesse momento, a Ana Paula indo tomar banho, né, com o suporte de Little Pancake. O Dó voltou, né? Quem? O Dó voltou? Voltou. Pela segunda vez ou a primeira que você tá falando? Não, pela terceira vez, né? Ah, tá. Porque, coitado. Dó difícil, né, menino? O bichinho sofrendo mais que a Ju na certa feira. Eu adorei Juliana achando que vai resolver o problema dele com melatonina. Pra dormir, poxa! Não, melatonina não é assim, né, gente? Você toma e fica lá, fermentando. Toma um calmo, então. Mas eu acho que ele deve ter tomado, ele tá toda lá. Se acalme. Eu vendo aqui a Ana preparando pra tomar banho, né, gente? 85 dias sem lavar a xereca direito realmente deve ser uma coisa chata, né? Sem lavar debaixo da teta direito. Ai, né? Sem lavar a biqueta, deve ser complicadíssimo. Gente, eu falo sempre que, assim, entre os vários problemas que eu teria de entrar no Big Brother, seria não poder lavar as partes direito, porque eu ia ficar todo me coçando, todo ardendo muito rápido. Nossa, imagina. Mas se você podia lavar o cu igual o Arthur, ensinou, né, Arthur, a guiar, né? Tchac, tchac, tchac, tchac, tchac. Uma escova de lavar vaso sanitário. Porra. Ai, eu também teria muitos problemas com isso, cara. Sabe que se o meu problema seria pra dormir, porque eu preciso do meu remédio do nariz pra passar pra dormir. Uhum. E eles não dão remédio lá, né? Então, não, amiga, se você precisar, eles dão. Sem neossoro, eu não vivo, não. Amigo, sem o meu naridrinho, eu não consigo existir pra dormir. É isso. É. Eu acho que, igual a Amanda viciada em neossoro, realmente não ia estar podendo fazer, né? Mas você passa toda hora, amiga? Amigo, o meu problema com o neossoro não é eu passar toda hora. O problema é eu não ter ele. Porque quando eu não vejo o neossoro perto de mim, meu nariz entope automaticamente. Foi. Nossa. A gente teve que comprar o neossoro na Polônia, Amanda. Pois é, porque eu perdi a LED Sleep, que depois o Darwin achou atrás da cama. Sim. Mas, cara, se eu me tocar que eu tô sem o neossoro por perto, meu nariz entope. Mas eu nem uso muito, assim. Mas não, O meu naridrinho eu uso pra dormir. Eu preciso usar ele pra dormir. Se eu não conseguir passar ele, eu não consigo dormir. Porque meu nariz tapa, eu não consigo respirar e eu vou falecer. Vou falecer. E você, Leonardo, qual remédio você não pode ficar sem morrer? Putz, amigo, eu tô muito remédio, mas assim que feche tudo de cara, não. Acho que essa parte de dormir ia ser mais tranquila. Eu fico pensando, né? Eu tomo 4 remédios pra pressão. Deve ser não, ótimo. Eles dariam, porque pressão. É, esses aí você tomaria normal. Como 4 de manhã, 3 de noite, que loucura, né? E também não ia poder levar minha caneta do Zempic, né, amigo? Aí é triste. Ah, amigo, você vai estar na xepa, você vai emagrecer. A menos que você vá pra Marciel, né? Amigo, vai que eu fico bem relacionado e vou pro VIP. Amigo, realidade, você sai na primeira semana. Garota! Ah, o Buda não emagreceu, né, amiga? Amigo, você vai mandar todo mundo tomar no cu com 3 dias lá, tu acha que não? Com certeza. Mas aí vai que eu ganho uma torcida justamente por isso. Olha aí, a torcida de quem odeia a gente. A Jordana de Curicica, ele. Desde que eu não fale, né, desde que eu não fale, sou nascida do prazer, talvez eu consiga sobreviver. Você não cometendo crimes, aí acho que tá tudo bem. Acho que... Gente, por falar em Nascida do Prazer, vocês viram a entrevista que Dona Jura deu, que ela tá toda demonizada? Eu vi, menino, já estragou a cara inteira. Tá com a cara lisa o negócio, deixa eu mandar pra Amanda ver. Já deu tempo dela estragar a cara toda, menino. Gente, eu fiquei chocado. Já toda estragada. Você tá pensando. Gente, a gente tinha acabado de mandar. E aí ela falou que se arrependeu, né? Que não voltaria no Big Brother, mas não. É, só arrependeu. É como diria a Rihanna, né? Você só tem, pede desculpa porque foi pego, né? A gente não acha o vídeo da Dona Jura. Poxa. Eu vi que ela falou que se arrependeu, mas eu não reparei na cara dela. A amiga tá estragadíssima. Estragadíssima. Não que eu fosse muito boa. É. Beleza. Não que fosse muito boa antes, é ótimo, gente. Eu acho incrível. A gente é tão bom, né? A gente é tão galera. A gente é tão queride. Eu vi que essa mina passou na Mamacita, mas eu não vi ainda. Ah, depois nós vê, né? Mamacita podia ter sido melhor aproveitada, podia ser ela fazer o bate-papo, né? Ai, gente, não aguento mais do pavor. Ai, achei aqui, ó. Nossa senhora, que cara esquisita. Vou mandar aqui no grupo. Você tem X, Amanda? Tenho. Tá, já mandei. Gil do Pavor. Gente. Meu Deus do céu, moleque. Fizeste. Tava melhor dentro do BBB sem uma maquiagem. Olha. Tá a Chayane velha, né? A Chayane velha. Chayane tá ficando belíssima arrumada, viu? Tacaram um pote de ácido hialurônico na cara dela. Deu essa amassada? Meu Deus do céu. Tá horrorosa, amiga. Eu amo o plot que falaram que a Ana Maria um dia eu tava vendo as imagens do programa e falou: a Chayane é aquela com a pele linda. Ô! Oh. Olha aí. Ah, pobre. Aquela com a pele linda. A Nívia deve ter ficado pensando, né? A Nívia deve ter ficado pensando, gente, essa mulher tá aqui 80 dias usando a porra dos cremes e a pele dela tá cada vez pior. Porra. How is possible? A Nívia é bem boa. Eu gosto, pelo menos, de produtos da Nívia. Não tá usando, com certeza não tá usando. Que? Aquela. Nívia me patrocina. Isso ele seria na Paula, né? Que a Ana Paula não tá com a cara cagada, né? Então. Ah, a Paula só tá magrinha, a gente viu que ela tá magrinha, magrinha. É, mas é que os cremes não fazem milagre, né? No caso da Chayane. Eita! É, amiga, a cara toda rebocada. Sim. Meu Deus. Meu Deus. Não te deu nem perdoou a pobre. Mas, então estamos aí, né? Reta final. Sim. Né? Quem a gente quer que saia na terça, no domingo e na terça, gente? Jordana. Tá? Nega Joseph. Jordana, sem sombra de dúvida. É, pra mim, a Nega Joseph é a prioridade máxima. Sim. Aí depois pode ser Márcia, mas acho que não vai ser. Menino, pra mim tem que ser Nega Jo e Márcia. A Marcela, eu não suporto olhar pra aquela mona que só come e caga, ela não fez nada. Isso me ofende, a pessoa. Não, e ela agora tá se achando a você toda do rolê, né? É, gente. Ela fala, ai, nossas torcidas se uniram pra tirar essa mina, gente. Que torcida. Não, depois que o Tadeu pediu licença pra ela porque ela não tava no paredão, ela tá se achando muito, né? Não, o pior é quando a pessoa se acha, o problema é isso, a pessoa não tem noção quando ela está de terceiro no paredão, é que ela não é nada. Exato, não é relevante, ninguém liga pra ela, essa é a parada. Ainda mais numa altura dessa do campeonato. Coitada da Ana, teve que sair do banho pra poder ver aquele vídeo escroto que vão mandar pra festa. Não pode nem lavar a biqueta com desonestidade. Não lavou nem a biqueta, nem debaixo da teta, né, menino? Loucura. Complicado demais. Desumana, né, Paulo? Gente, e outra coisa, acho que tem que acabar esse negócio de VIP Xepa, hein? Próximo ano. Não, eu queria que voltasse a prova da comida. Porque você viu como a Ana Paula, a Tati, a menina, ela já interage, faz as coisas, que quando ela tava ruim, não fazia nada, né? É. Outra pessoa. Ai, e posso falar outra coisa também que eu acho mó sem graça, todo mundo Rita, é o Sincerão. Eu acho que é uma dinâmica tão bosta, aquelas coisas, aquelas geleca caindo nas pessoas, né? Gente. Eu acho que o Dourado é viciado em geleca, né? O Boninho era viciado no pó. Mas eu acho, assim, que é bom ter, mas é igual a Ana Paula falou, que ela fala várias vezes, enquanto eu tô aqui me tirando as gelecas do banho, eu podia estar brigando, mas eu tenho que parar, tirar a geleca do meu corpo pra e aí depois eu já passo o corpo no momento, né? É que eu acho que eles partiram, porque assim, o jogo da Discord original, né, ele era interessante quando ele surgiu, porque ele tinha um tema e as pessoas tinham que seguir o tema, e brigavam com ele, agora é assim, eu já estou pensando durante a semana em quem eu vou pôr no Sincerão, e aí eu vou distorcer o tema pra falar dessa pessoa, e pronto, é isso. É igual, eu lembro do Matheus, que ele queria falar que a coisa, ele tirou falsa. Ele deu pra Ana Paula porque você é falsa moralista. Ah, pelo amor de Deus. Que raiva, cara. Aquele caga na parede. Nossa, gente, não dá. Que raiva, amiga. Eu acho que eles tinham que dar uma adaptada. Eu acho que eles têm que fazer essas coisas porque o elenco não rende. Como esse elenco rendia, eles ficaram forçando muito. Tanto que as pessoas estão passando fome, passando mal, pedindo para sair. Porque eles estão forçando uma coisa que nem precisava para esse elenco. Eles conseguiram render, já assim, serão podre e conseguiram já render um negócio lá. Pois é. É que agora não tem muito o que fazer, né? Tem mais 13 dias, as pessoas não vão ficar se matando agora. Já deu. Exato. Já. Não, e eu acho, por exemplo, achei que o VIP rende ainda a história de pô, tá no monstro, quem tá no VIP, tá, beleza. Mas é aquele negócio que a gente sempre fala, as pessoas que já não se dão, não conversam, porque fica cada um de um lado, então, tipo, só vai pro quarto do líder quem tá no VIP, só vai pra ação, não sei quem tá no VIP. E aí você empata as pessoas de interagirem, o que antes tinha prova da comida em grupo, em dupla e tal, as pessoas tinham que colaborar o mínimo. É que nem prova em dupla que teve essa semana, mas eles que escolhiam a dupla. Eu acho que devia ser sorteada toda semana. Ah, eu também acho. Aí ia ter que a Ana Paula fazer uma prova junto com o Cowboy e eles iam ter que decidir se eles se esforçavam ou não pra ganhar. Meu líder, eles vão ter que ver quem. Eles vão ter que dormir na mesma cama junto. Exato. Não, é isso que tem que. Igual aquele barrado no baile. Acho tão chato aquilo também. Já deu também aquilo. Não precisa. É uma bobeira. Eu acho que o baile é uma bobeira. Inacreditável. A gente, dourado é muito ruim. Outra coisa. Show, gente. Muito não, ruim. Pode, não poder repetir o líder da semana, gente. Porque né, isso foi um lixo também. Dessa edição. Péssimo. Ficou toda a vida o quinta série de líder. Ai, gente. Porque eu acho que no total teve 5, 6 líderes. De 20 e poucas pessoas, porque a Ana Paula também pegou duas lideranças seguidas. É, foi Ana Paula duas vezes, Samira duas vezes, Jubilão, Alberto, né? E Jonas quatro vezes, Juliano uma, Maxiane uma. E Babu uma. E Babu uma. Ah, Babu. É, tem que acabar isso aí. Cara, não é possível. A gente que não ganha um real pra pensar nessa porra, a gente consegue pensar no que funciona e no que não funciona. Exatamente. E esse povo que ganha pra só pensar 24 horas nessa merda, um ano inteiro planejando essa porra, e eles não conseguem pensar nisso? Não é possível, cara. Tem alguma coisa que a gente não sabe. É. A festa vai ser CVC, hein, galera? Vai ter viagem. Por isso que mandaram a mala da Glória Groove pra fazer. Ah, que ódio! Não fala assim dela. Ai, ai. E agora chegou os figurinos, né? A Paula olhou o figurino dela. E aí, já reclamou? Ainda não, mas ela olhou assim, deu aquela inspecionada. Ela não pode reclamar porque a Tia Milena é fiscal do que ela fala também, né? Essa idiota. Desgraçada. Mas o dela é um macacão, então acho que vai dar bom. E vocês acham que a recomendação lá do Ministério Público de não humilhar as pessoas não vai influenciar nas últimas provas de resistência da temporada? Ah, viado, deixa a gente ver nosso programa. Amiga, eu acho que sim, porque... Pelo que eu saiba, prova de top 10 é resistência, né, pro líder, né? E não pois tem é. Essa vez. Não só dos top 10, a prova do pra eleger os três finalistas é resistência. Isso. E é uma resistência fodida. Mas qual foi? Qual foi? O Ministério Público falou que não pode mais? Então, porque depois do monstro que a Ana Paula quase morreu e a Milena e tal, e Quarto Branco, tudo que teve essa temporada, o Ministério Público fez uma recomendação, né, então não proíbe nada, mas recomenda que não deixe mais os participantes ficarem privados de comida por muito tempo, de ir ao banheiro, de tal, ter que ficar em pé com um problema de saúde. Então, limitou bastante o que Dourado pode fazer. Mas eu acho assim, na prova de resistência eu entendo, agora do monstro eu já não entendo. Eu acho que ele tem que fazer, porque assim, ele fica, tô agora esse monstro toda vez tem um desafio pra fazer. Antes era só ir fazer um negocinho e acabou. Tá parado, dançando. É, eu acho que coisas que podem, a pessoa pode simplesmente desistir e perder uma vantagem, alguma coisa assim, eu acho que tem que manter. Agora, não pode, por exemplo, um monstro, a pessoa, porra, faz xixi no monstro porque tá 12 horas em pé, caralho, meu irmão, não tem, você não cumpriu o que tava, aí você tem que sair do programa. Porra, aí eu acho uma sacanagem. Então, tipo assim, eu acho que a prova de resistência é pra até o seu limite. Não é pra pessoa ficar ali, meu Deus do céu, vou ficar aqui até minha perna quebrar, até minha coluna partir no meio. Porra, cara, meu limite é esse aqui, acabou. Infelizmente, é isso aí. E é o que eu tenho pra entregar hoje. Aí, beleza, perdeu. Agora, porra, coisas que vão tirar a pessoa do jogo, aí é que eu acho que é um pouco, assim, você privar. Igual o quarto branco, né? Também era isso. Tipo, porra, se você vacilasse ali, você tava fora. Aí eu acho demais. Mas sei lá, né? Acho que a pessoa que tem problema de coluna, ela não tem que entrar no Big Brother, gente. Sabe que vai ter prova de resistência, caralho. Então já entra sabendo que esse aí perdeu, né? Prova de resistência perdeu. Mas assim, mas no caso da Ana Paula, não ficava mais de 10 minutos na prova de resistência. Então é isso. Mas assim, ela não tinha... A questão foi ter jogado um monstro pra ela que ela tinha que ficar. Tanto que ela ia fazer o desafio de barrados, a coluna ia doendo, ela dizia, opa, vou deitar. Exato, exato. Ela não entregava na prova, mas entregava no entretenimento, na briga, né? Então, assim, compensou. É pior se você proíbe pessoas com problema de coluna, você, né, limita bastante gente do Brasil. Não, acho que tem que proibir, não. Eu acho que a própria pessoa tem que ter esse... Ah, sim, noção, esse feeling, né? Que eu acho que a Ana Paula teve. Tipo, eu tenho um problema na coluna, apesar que o personal dela falou que ela se preparou meses pra entrar tendo uma boa performance, né? Só que agora ela tá igual um faqui, aí foda-se, tudo o trabalho do cara, né? De construção muscular, enfim, de cardio, de tudo, porque agora foi tudo pro caralho. Então acho que monstro, acho que realmente a Globo não deveria colocar mais essa parada, já que se você não cumpriu o monstro, você tá fora. Agora a prova, acho que tem que ter. Não, eu acho que ele pode andar com a fantasia lá, igual fazia antes, tinha o Gil com coisa do... e aí só enquanto tocava música e aí acabava, porque tudo é uma gincana no Big Brother, gente. É, ele vai gastando coisa, carregando esponja, fala, gente, me poupe. É, tudo é sobre uma gincana, gente, não é isso, no começo não era assim, e todo mundo gostava, né? No 20 não era assim, que é o 20 e o 21 que são as mais coisas, não era desse jeito. É que ano passado eles tiveram que inventar 30 mil coisas porque não rendia em nada, né? Eles tentavam. Meu Deus, o quanto que espremeram esse elenco. É, a galera era bem ruim de jogo. A gente ficava pedindo aqui, lembra? A gente ficava assim, caralho, tira a comida deles, tira alguma coisa deles. Porra, vai acontecer alguma coisa. Ai, que merda. Não gosto nem de lembrar. Eu também não. Ana Paula segue tentando engajar com tia Milena cagando na cabeça dela. Ai, gente, tia Milena tá já, passando. Ó, soltei a mão, hein? Eu já tinha soltado. Ainda é meu top 2? Né? É. Nunca dei a mão, então. Ainda é meu top 2? É meu top 2, mas assim, não vou ficar. Lógico que se vier paredão Jordana e tia Milena, eu vou votar na Jordana, porque eu não sou nem maluco, né? Porque não votei nem Samira no paredão. Nossa nega Joseph. Eu amei o tweet, falaram assim: ai, gente, tá tão triste ver a tia Mi triste pela Samira, não sei o quê. Temos que votar nela no próximo paredão pra ela acabar com essa dor. Sim. Que ódio. Nossa, tá cada textão no X por causa de tia Milena assim, que ai, gente, vai dormir, gente. Só Big Brother, pelo amor de Deus, vocês fazem umas coisas, né? A minha humilde opinião sobre a tia Milena é que eu sempre achei ela chata, mas uma boa pessoa. Essa era a impressão que eu tinha. Então, tipo assim, dos lixos que tinha, de ser humano que tinha nesse programa, obviamente que ela tava longe pra mim de ser uma prioridade pra não ganhar o jogo. Muito pelo contrário, acho que se ela ficar no top 3 vai ser muito legal. Só que assim, a gente aturava as chatices dela enquanto movimentava o jogo. Agora, meu irmão, agora é só chatice mesmo. Enquanto ela tava sendo chata com quem a gente achava um mala. Exato, então é. Ela já falou assim que ela não vai jogar mais, ela quer viver agora. Ah, assim que ela vive, porra. Que ela falou assim, porque agora eu quero... Ela foi ontem, antes dessa menina sair. Porque agora eu vou aproveitar, tá acabando, não sei o que, não quero mais ficar com você, só fala de jogo, falou pra Ana Paula. Porra, tô aqui pra jogar. Você tá falando de quê, fia? Eu até vi uma pessoa falando sobre essa fala dela, fazendo até, assim, uma reflexão sobre os privilégios, né? Porque ela fala assim, cara, eu tô aqui, eu tenho dentista à disposição, eu tenho psicólogo à disposição, eu tenho comida, teto, blá, blá, blá. Então, tipo assim, você entende que a pessoa, por mais que, né, seja um jogo, ela tá aproveitando um momento que provavelmente ela acha na cabeça dela que ela nunca mais vai ter. Ela não tem noção de que ela, aqui fora, ela vai ganhar muito dinheiro se ela for esperta. Né? Se ela for esperta, ela vai ganhar muito dinheiro. Então, ela tá assim, tipo assim, férias acabando, entendeu? Ela tá com esse sentimento que férias tá acabando. Só que ela não pode tirar a cabeça do jogo, gente. E agora, por causa de uma apaixonite, querer, porra, crescer pra cima da campeã. Assim, sim, quem vê, pensa que a Ana Paula tá o dia inteiro no ouvido dela. E aí, vai botar em quem? Né? E outra, assim, sei lá, porque tá acabando, que ela não vai ter... Eu entendo desses assuntos, mas assim, gente, é um Big Brother, não é a Minha Casa Minha Vida, porque ah, ela precisa continuar, isso aqui. Não, eu quero ver as pessoas que brigou, que tá saindo bem, é isso. Gente, depois ela se resolve dela, porque assim... Não é uma pessoa, tem 80 milhões de pessoas no mundo que precisam também dessas coisas e não tá tendo. Então, sim. Eu entendo ela ter esse sentimento. Entendo também, mas... Pensar que, cara, que ela ainda é um jogo, ela ainda tá no jogo, ela não tá de férias, sacou? E faz parte do bom jogador isso. Porque tá todo mundo falando que tipo, ela é a melhor pipoca, mas ninguém pode falar que ela é uma ótima jogadora, porque ela só viveu. E fez... É uma ótima pipoca enquanto participante de reality, ela nos entreteve pra caramba. Exato. Sim. Porque a jogadora mesmo, ela não foi de combinar, de nada, porque ela sempre estava ameaçada o tempo inteiro. Sim. E sempre causando ali. Então, assim, jogadora, não, ela é uma ótima participante de reality. Exato. Isso nunca vai contestar ela. Agora, como jogadora, é péssima. A última jogadora não engajou, né? Segunda Ana Paula, um jogo. Amiga, a gente querendo ou não, Samira é uma boa jogadora. Ela é, eu acho. Porra, depois de inventar aquela mentira incrível. É que ela se fudeu agora no final. De ter falado que se ela não tivesse falado aquilo, ela não ia ser votada por até o top 4 ali. Se ela tivesse falado essa bosta do anjo, ela tava aí até agora. É, se ela não tivesse feito isso e o barraco do perfume, né? Perfume Gate. Não, mas assim, pra eles, o perfume não pegou nada. O problema foi o negócio da mentira do anjo lá dentro. É que, eu acho que o perfume já pegou. Que foi uma das coisas mais burras que eu já vi acontecer. Eu acho que o negócio do perfume já pegou quando a... Porque assim, as minas viram que ela tava sendo muito escrota no estado do perfume. A Jordana já falava, vou puxar a Samira antes da fake news. Mas eu acho que da fake news que deu... Que ela não, ia piorou. Puxar. É. Mas feito isso, ela tava lá até agora. Sim. É. Agora, a briga também, né, com o Juliano foi meio... Foi meio bastante, sem noção, né? É. Foi bastante. Dançarinho. Juliano, assim, amamos o Juliano, mas é muito ruim de jogador e muito ruim como personagem de reality show também. Ah, amigo, ele não é jogador nenhum, não. Ele não é jogador de nada, né? Mas é um querido. Ele é uma personalidade de reality show. É um querido. É um fedido. Eu amei que a minha fake news que eu joguei virou verdadeira, de que ele era fedorento. Porque eu sempre achei. Eu acho ele bonitinho, mas ele tem muita cara de fedorento. E aí? Gente, ele tem cara de queijinho na rola. Sim, pelo cara. Ele e Mari. Ah, mas aí é o casal perfeito, né? Uhum. Ela tem cara de face vaqueira. Você não tava aqui quando eu falei da militada que a menina Ceci deu na entrevista. O quê? Que ela falou pra Samira assim, você chamou Juliano de dançarino, né, na briga. Você sabe que dança é uma arte, né? Ah, eu vi essa parte. Aí Samira, ouvindo. Não, com certeza, segue, né, seguiu falando. Uhum. Ai, e assim, eu falo, vamos criticar junto Vigor e Ceci? Vamos um pouco? Vamos. Gente, devia ser preliminar deles, o da Chayane pra mim foi vergonhoso. Eles ficam passando pano, aí fica, aí tem a parte do baile do Gil. Pra mim, a vergonha do Gil tinha que chamar o quadro dele. Porque assim, assim. Ele quer tudo hype que você falou. Isso que, primeiro que. Ah, esse da Samira, ele quis inventar usar o jogo de palavras que tem da Solange Duprá pra Samira. Ah, nossa, foi horrível, se enrolou todo. Nossa, rolou todo, ele teve que começar de novo. Falar assim, filho, se você não sabe fazer um negócio, você não faz. Né? Porque pra mim ele só passou vergonha. Nossa, foi tenebroso. Amiga, eu tava tentando lembrar essa semana, qual foi o único bate-papo com o entrevistado que a gente fez questão de assistir? Eu acho que foi da Nanda Band, eu lembro que a gente viu. Não, dessa temporada. Dessa temporada? Nenhum. Ah, foi o da Sara. Da Sara. Ah, da Sara, pra gente ver a vergonha dela. Foi da Sara, verdade. E o baile dele foi um dos poucos bons, que ele falou, minha filha, você quer um bolo? Te dou um bolo. Você tá querendo jogar Big Brother 21 e no Big Brother 26. Dizem que eles não estão se falando mais, né? Ah, é? Que bom pra ele, né? Será que ela também? Gil, apresentador da Globo, e Sara, né? Risada. Será que não é tipo Babu e Prior? Estão só fingindo? Ainda tem essa grande amizade do pop ainda. Que rende até hoje. Ai, gente, e os conteúdos da Sol, hein? Nossa, mãe do céu. Que micão. Parece uma tiragunha pra ir a fazenda, né? Ninguém pra avisar. Que ela tá no shopping? Vi. Que ela fica dizendo, disseram que eu tô cancelada, é? Será? Não sei o quê. Eu fico, gente, que vergonha que eu tô. Que dizendo. Vergonha. E ninguém pra avisar, né? Não, ninguém pra avisar, não. Tem alguém produzindo isso, que você não sabe. Uhum. Isso é que é pior, alguém está recebendo dinheiros pra fazer essa merda e acabar de vez com qualquer chance dela ter alguma carreira na internet. E é isso. Amiga, a partir do momento que ela não aceitou que ela foi errada, eu acho que já não... É. Porque assim, todos os que estão surfando nas coisas que a Ana Paula falou, estão indo aí, né? Jonas tá aí, Maxiane tá... Exato. Maxiane zerou muito o game, nossa. Maxiane tá tendo o melhor pós de todo mundo ali até agora. Uhum. E eu achei que ela ia ter um. E pior. Ela super simpática, desejando feliz Páscoa pras pessoas, querida. Acha ela uma falsa? Acho, mas assim. Não vai amigo, mas eu com a gente, né, amiga? Falsa. É. Eu queria ser essa falsa pra ganhar dinheiro. Uhum. A falsa para monetizar. Eu queria não, ser essa. Então, a gente não vai morar com ela, né? Então. Enquanto. Enquanto ela tá fazendo o melhor pós, Marcelinho e Breno só se assando, né? Eles estão fazendo o melhor pós. É. Claro. Em quê? Pode ser. O Marcelo tá só. Peida faz assim, ó. Nem se escuta. O dele é o melhor pós com toda a certeza. Claro. É Marcelinho foi no Wanda, né? Foi? Ah, foi? É, só que não foi ao ar, porque a Globo disse, ué, mas nosso contrato não permite. Eles falaram, ah, tá. Já tinham gravado. Falar, ué, nosso contrato não pode falar nem mais de 2 minutos com outra emissora. Imagina fazer um programa inteiro. Eu gostei que o Felipe Cruz falou assim: ah, a gente gravou, falou com a assessoria dele, eles mandar as perguntas pra Globo. Aí a Globo vetou. Eu fiquei, mas vocês sempre souberam disso, meus anjos. Sammy Duarte trabalhou no podcast da Globo. Tipo, vocês sabem que não pode entrevistar eliminado antes de setembro. É, eu, hein? Não entendi essa. Foi um João sem braço, pra ver se ia colar. É. E outra, a gente chama Marcelinho também, né? Que ele amiga, era o que eles tinham acesso. Tava disponível, né, amiga? É. Marcelinho, ninguém lembra mais Marcelinho. É, menino. Até Breno é mais relevante que o Marcelinho agora. A gente lembra de volta Marcelinho. Volta Marcelinho! É muito bom, gente. Volta Marcelinho é muito bom. O Volta Marcelinho com o Gás Hélio. É Milena odiou o sapato que ela ganhou. Poxa. Eu vi ela que olhou o sapato, olhou, mexeu nas franjas. Falou que fede igual o sapato do Juliano. Meu Deus, ela falou assim. Ela falou assim, ó, detestei sapato feio, parecendo meu aquele com o Juliano usando o pé. Eu gosto de mocassim, não, mas não esse horroroso. Ai, não, assim... Olha aqui, ó, aquele trem feio que o Juliano usa no pé todo dia que fede vaca. Meu Deus. Meu Deus. Fede vaca. Ô, louco. Sonhando em ser Ana Paula também, né? É, não, e é só aquele negócio, né, gente? Entra na festa, 2 minutos, arranca o sapato né? do pé. Exatamente. Né? Né? Tem nem perigo. Uma festa no gramado, gente, precisa nem tão calçado. Meu Deus, aí tem um vídeo aqui que é Juliano e Milena peidando. Meu Deus. Pra quê, gente, eu preciso comentar do show de horror que foi Júlio falando. Mas cachorro não tem vagina. Que gato tem vagina? Tu viu isso não, Mindy? Não. Eles estavam falando de reprodução de coelho e tal. E ele falou assim, coelho tem vagina? Aí as meninas, lógico que tem, né? Aí ele, cachorro não tem vagina. Você acha que eles fazem as coisas por onde? Pelo cu. Não é pelo cu? Aí gato não mete no cu? Aí não, mas gato não tem vagina, ele tem 3 gatos, viu? Só pra avisar. Meu Deus. Ainda tem vagina dentada, vocês sabiam disso? É. Meninos tem pênis e meninas têm vagina, né? Tem umas. Aí eu amo que a Ana Paula fala assim, aí você acha que o cachorro gera o filhote na... No intestino grosso. Ai, que gente burra, gente. Pelo amor de Deus. Eu teria muita vergonha, cara, de estar num lugar falando uma coisa dessa. Eu também. É depois do capeta falando que casa era com Z. Meu Deus. Meu Deus do céu. Até que a Ana Paula não odiou muito o figurino dela, não, aparentemente. se ajeitando bem bonitinho. É porque é um macacão, né? Macacãozinho. Big Monkey. E ela tá suavinha. Mas o clima tá bem gostoso, aparentemente, entre ela e a Tia Milena. Nossa, agora eu tenho que falar também que aqueles sapatos que a Ana Paula gosta são feios, hein? Ah, bichinha. Estão ganhando milhões, né? Vai. Ah, todo mundo, né? E dessa vez acho que mandaram até o último sapato lá de bruxa, queca, era dos amigos, né? Sim, do é amigo sempre dela. Dos amigos. Eles estão sempre puxando o saco dela com esses sapatos feios. É isso. Eu amo. Amo que amo. Mas é isso, né, gente? Reta final do Big Brother aí. Apenas mais duas semaninhas pra conhecermos o campeão. Posso torcer aqui? Conhecemos o campeão da edição 26. Bom, né? Estamos torcendo o né? Se ele sobreviver à noite, né? Tá chegando a hora que vai dar ruim, né, amigo? Que é de começar a votar entre si, né? Olha. Acho que tá. Ainda mais essas duas próximas votações, acho que ainda não, né? Ah, acho que não, passando essas duas votações dessa semana, vai ter que eliminar um. É. Milena já deu muito pra ser votada antes do Júlio, né? Então tá tudo certo. Acho que a Ana Paula só não vota na Milena. Milena, não desacredito que não vote na Ana Paula. Então não sei. É que a Samira saiu, então acho que ela não vota na Ana Paula, vota em Juliana. Cara, depende. Se a tia Milena continuar enchendo o cu da Ana Paula. Ela não vota no Júlio, não. Ela não vota no Júlio. É, porque no momento que a gente tirar Nega Jô e Marci, só sobra ali o Pancake e Doll, né? Tem mais quatro paredões agora, né? Então... É porque assim, como o último é prova e ainda tem quatro, eu acho que vai ser muito difícil eles terem que ficar nessa situação, os três, entendeu? É, eu também acho. Acho que não vai ter, não. Sempre vão ter uma opçãozinha. Doll e Little Pancake. Uhum. Little Pancake vai pra final. Escreve vai. O que eu tô falando. Ou Doll. Ou o Dom, acho que o Maciele. Eu acho que não vai dar. O Maciele, que ódio. O Maciele, não. Eu invado o Projac e arranco ela pelos cabelos. Mas vai ser. Olha. A próxima não, vai ser a Jordana. Se a Jordana não estiver disponível, vai ser Márcia. Uma das duas é a próxima a sair. É, mas eu acho. Eu porque assim, a última prova é resistência. E Little Pancake é muito boa de prova de resistência. Se ama. Ana Paula já está no último paredão, porque ela já tem, ela entendeu, né? Ana Paula e Juliano, né? É, são pavorosos de prova. A menos que a prova final seja de acertar coisa, né? A não ser que seja de bet. É isso. Que os dois não são bem bons de bet, né? Se for de bet, meu amigo, aí eles brilham. Muito engraçado, os dois únicos ali da esquerda da casa são os que ganham a prova da bet. Não brilham, que né? Ótimo. Enquanto isso, Maxiane, estou vendo aqui, curtindo a praia no Rio de Janeiro, aproveitando esse dia lindo e quente. Olha aí. Olha aí. Maxiane falou que já quer entrar no próximo Corrida das Blogueiras, né? Fazer make artística roxa. Eu vi. Eu amo. Ah, e agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Agora que a gente já sabe que a próxima edição também vai ter os veteranos, quem vocês querem que entre? Mas já tá confirmado? Você vai ter. Eu vi, estou vendo o site confiável, o X. Deixa eu pensar. Puxa, pensa aí, um icônico que você acha que ia render pra caceta, assim. Tirando a Ana Paula, que a gente já sabe. Eu gosto muito da Fernanda Band, porém eu acho que ela não vai render de novo. Também acho que não. Eu acho que se ela voltar, ela vai voltar super equivocada. Uh-huh, ah, mas ela já era super equivocada, né? É, mas vai ser mais. É que no, naquele meio que tinha, né, ela era uma das mais... A gente... Sim. Eu acho que tinha que voltar Carol Conká pra ela ter uma segunda chance de falar merda. Ela não vai voltar nunca na não vida vai. Dela. Depois de tudo que ela passou, ela não vai querer. Ela nem vai querer. Eu queria muito que Manu Gavassi voltasse, mas ela não eu vai também voltar. Queria. Também, que Manu Gavassi. Ainda mais que ela tem um filho de um ano aí pra criar, ela não vai voltar, não. Manu Graveto? É. Ela mas não ela vai. Não vai. Deixa eu olhar aqui. Queria também. Tô pensando nos velhos pra ver se. Alguém... Fernanda Quila. Mas tem gente relevante. Eu tenho uma que eu queria muito. Não vai voltar, mas eu queria muito. Pink Mouth. Queria muito. Ah, não queria, não. Ela não vai render muito. Preferia Pink do Jean Masson do que Pink Mouth. Preferia Pink meu cantora. Mano, menina, a coisa é Bolsonaro no talo, sai fora. Quem? A Pink da época do Jean. Ah, é? Ah, sim. Meu Deus. Bolsonaríssima. Gente, que absurdo. Queria que voltasse o Jean. Quê? Nayá. Jamassume? Ah, eu quero a Ana da vovó Nayá. Doutor G. Quê? Eu tava vendo o vídeo do Será Chico, Doutor G? Ai, lá que ele vem buscando a redenção, não. né? Não gostava dele, não. Ele era podre. Mas não, eu detestava ele, mas ia render. Mas eu também não gostava do Humberto, ele rendeu horrores. Exato. Priscilão, racista. Da final do BBB 9, eu gostava. Vitube, eu gostaria que voltasse. Porra, não vai, hein? Eliezer com um novo rosto, né? Deus aqui, Deus, ó. Porra. Latino, e Lucas, né? Lucas Penteado. Porra. Não. Não. Pelo amor. Eu tava vendo o vídeo do Diva falando disso. Acho que Fly Slane é um nome que voltaria. Porra, acho que sim. Ser. Ela até disse que ia voltar, né? Que não mas chata pra caralho, né? Não, ah, mas fazer o quê? Precisa dos chatos também, né? Ela já ganhou o Masked Singer, não precisa voltar. Ela já ganhou o Masked Singer, é muito bom. É uma delusão, não quer falar que tem fãs porque ganhou o Masked Singer. Vai voltar, aquele que era que a Ana Paula bateu na cara, tá cotado pra entrar na Fazenda, né? Não fracassado. Grande Renan. Não, eu vi possíveis nomes. Renan, Vivi do Juliano Flosso, foi gente só... Nossa. Ai, que Mari Baianinha, por onde anda? Ah, chata também. Não. Mas, mano, gostava macho, da É Francine? Porra, sabe quem podia voltar? Sim. Paulinha da Lotérica. Meu Deus. Porra, ia ganhar todas as provas de bet. Ai, meu. Ai, Sérgio Orgasti, que gostaria. Gosto. De César. Gosto. Morango. Morango, gosto. De César. Fred Nicasso. Mentira. Que tá trabalhando no aeroporto, bichinho. Ai, sabe quem podia voltar? A Genro. Coisa que fala. Que lindo. A Eliane. A Lia. Ah, a Lia ia ser bom. Lia. Grande Lia aqui. Lia, acho que tinha potencial pra sofrer ali na torcida. Sim. Ela me tratou como uma pecinha de madeira. Que eu não quero que volte, que as pessoas querem. Ana Mara. Não, Ana Mara já deu. Ana Mara já fez, já teve duas chances, né, cara? Pois é. E a Ana Mara falou, né, que ela chegou a fazer a seleção desse. E que aí o povo falou assim, ah, você não entregou nem num Sincerão, você participou. Ela falou, ah, mas como é que eu ia entregar num Sincerão? Falei, a Ana Paula entregou? Ana Paula sempre entrega, né, amores? Porra, sabe quem eles vão querer trazer que eu vou odiar? Alface. Ah, eu acho que eles não vão trazer o alface. Tu acha que não? Acho que não. É chato pra ninguém, ninguém planta, pelo amor de Deus. Marvila. Eu queria um grande Marvila. Queria um Oldie, tipo, da primeira temporada. Mas eu tô olhando aqui o elenco, ninguém ri. Tinha um careca que ele era bom, assim, eu odiava ele, mas ele era bom. Ah, mas Adriano. Quem se odeia geralmente... Adriano não, amigo. Adriano era bem bolsonarista. Adriano inventou o termo paredão. Sim. Ah, podia trazer Leca. Leca. Adoro! André Gabé. André Gabé ia ser bom, mas ele não ia aceitar, eu acho. É, tá em outra. André Gabé tá fazendo um podcast comentando o Big Brother com o Alan, que pegava a Grazi no BBB 5. Gente, e Marcelo Dourado. Olha aí. Meu Dourado Deus. Podia voltar pra ganhar não, de novo. Não, pelo amor de Deus. Não, é Dourado dos nossos, ele não é mais Bolsonaro. Ah, mas né, já me deu raiva suficiente a primeira vez que ele ganhou. Sabe quem podia voltar? A Tatiana do BBB 4, uma grandona, que era super problemática. Ah, sim, que era lutadora. Sim. Que chapava sol de... que era super racista também. Sim. Todos, e que né? ela era Patricinha, aí o pessoal chamava ela de Patricinha, ela ficava puta por isso. Não, a Patricinha era a Juliana. Não, que ela falava, se meu pai me depois de me dar uma vida boa... Ah, é, Patricinha mesmo, ela era. Ela era Patricinha também. Adoro Patricinha Fortuna. Ah, podia voltar. Eu acho que ela até voltou. É a Juliana, que é do mesmo BBB. Gostava. Sim, a Juta. Ela falava Enjoy. Enjoy. Ah, acho que gente tem bastante pra eles escolher. Ah, agora, o Henrique tava me falando um negócio um dia desse, que eu não sei se vale, que ele falou assim, eu acho que a Globo não faz um All Stars inteiro de ex-BBB, porque é tipo uma questão de direito, de, tipo assim, existem as temporadas All Stars lá fora e eles não podem ter um limite, então eles acham que por isso que eles só trazem seis, entendeu? Aí eu não sei se isso é verdade ou se eles só nunca quiseram fazer o All Stars mesmo. Eu acho que eles não fazem por causa do público mesmo, né? Pra conhecer gente nova, e aí eles têm metade, né? Eu acho que rendeu tantos veteranos essa temporada. Não, eles poderiam ter feito. Eles poderiam fazer um All-Stars mais pro final do ano, com menos tempo e menos gente. Uhum. E eles iam ganhar a mesma coisa. É, até pra motivar mais gente que não voltaria pra passar 100 dias a fazer um negócio mais de boa, né? É, 2 meses, menos de 2 meses, uma coisa assim. Menos, tipo, 40 dias, já ia render. Tipo, inclusive, né, tá na hora de diminuir esses dias, né? Tá, passou da hora. Gente, 100 dias é muito tempo, né? Muito, porque os últimos 20 dias não rende mais nada. Ah, por mim podia ser o ano inteiro, porque o grupo do Logado ia ficar sempre cheio de vocês. Ah, amiga, não ia, porque só ficou esse ano, porque foi muito fora da curva. Sim. Porque o programa rendeu. A gente tá rendendo até hoje, com 80 dias depois. Pois é. É, galera, começou o ano, hein? É, e a gente vai agora render a casa do patrão, né? Que... Ah, não vai não, não vai não, que eu vou começar a falar lá no grupo. Gente, vamos falar de outra coisa, vamos falar de guerra, o mundo tá acabando. Ah, eu, hein? Vem aí, tá. Ai, amiga, patrão. Tudo que eu não quero é análise de guerra do grupo do Logado. Ah, mas Deus. Vai ter, pode ter certeza. Não, gente, do grupo que do acabou Logado... acabou o BBB, vai ter análise de guerra sim. Pô, Sá, você podia me botar de admin pra eu dar ban no povo, hein? Ai. Eu aprovo. Eu amo, ó. Mas você é mais bonzinho do que eu, Leonardo. Não, amigo, quando começa essas análises de guerra política, não sei o que, eu perco a paciência. Adorei que um dia desse Nath falou assim: ah, vai vir aí Copa, não sei o que. Eu falei, mas vocês têm um Logado Esporte. Ela falou assim: amigo, alguns jogos a gente vai trazer pra cá sim. Eu falei, mas gente, por quê? Não sou obrigada. Vocês têm um grupo com as pessoas interessadas, chamem quem mais não tiver lá. Eu, hein? É, tá falando de jogo? Né? Segmentou agora, vai pro seu segmento. Ah. A gente nem fala mais de Pokémon no grupo, que agora tem o grupo eu, Bruno, Diego e Natália de Pokémon. Todo olha aí. Olha aí. Ai, os Pokémonas. Pokémonas. Tem que fazer os nichos. E a Fanny Pacheco voltando, hein? E a Fanny, eu aceitaria a terceira vez. Acho que ia render. Mas agora ela é médica, ela é outra vibe, né? Não vai querer. Ah. Não, deixa eu botar a Siri, quer? Meu Deus, quem tá lavando o piro no chuveiro essa hora? Eita. Quem tá de homem na casa? Só boneco e Júlio. Boneco e Júlio. Boneco. É branco, é Júbile, é no quarto do líder. Gente. Ah, tá. Piroca branca? Tá fingindo que lava aqui. Que ódio. Que essa sunga que ele não deve ter lavado nunca, ele só lavou no chuveiro e acho que tá limpa. Ó, a Samira fazendo publi hoje, hein? Ó, falei só a Sara que não. Samira gravou o publi do Mercado Livre. Sabe o que, eu acho muito engraçado de Júbile? Que ele fala das pessoas assim. Porque Marciele é uma pessoa que tal, assim como o Babu. Ele não fala artigo, né? Ele sempre fala como se fosse uma coisa meio impessoal. Eu sou muito amigo de Ana Paula e Milena também, não sei o que. Tipo, eu acho muito fofinho. Deve ter aprendido isso com Marina. Pode ser. Com ele Marina. Fala assim: eu tô com Marina. Ai, queria muito ver uma foto de Marina. Não é possível que não vou colocar Marina pra mim. Ele tá precisando dar uma pintada nesse cabelo, gente, que tá foda. A gente precisa cortar e pintar. Ah, cortar, se ele quisesse, um monte de gente cortava lá. O cowboy cortava sempre o cabelo do Jonas. Não, eu lembro que tinha uma época que, logo no começo, acho que nos primeiros, ia cabeleireiro, fazia um dia de beleza com as pessoas. Sim, é porque esse ano não tem nenhum patrocinador desse tipo, né? Ah, bota aí, Nívia. Fica mais difícil, né, menino? Tem nenhum patrocinador. As únicas que, porque assim, as mulheres, eu acho que geralmente fica o cabelo zoado, né? Todas elas não estão, né? Graças a Deus. Porque não tem Neutrox nessa temporada, né? Pra acabar com o cabelo delas, né? Nem Neutrox tem NL pra acabar com o cabelo delas, né? E a gente perdendo todos os patrocínios que o Logado poderia ter nesse momento. Exatamente. Ah. Neutrox já. Eu lembro da Marcela escovando o cabelo, lembra? E fazia. Olha. Ai, que ódio, caras. Que ódios. Ninguém merece, gente. Ai, mas vamos seguir, então, aqui. Vamos falar de babás, né? Mas o quê? Babás criminosas. Ah, eu vou fumar. Vou fumar. Que vamos falar aí de Dear Killing Nannies, criado por assassinos, né? Nova minissérie do Disney Plus, né? Série criada, né? Não é criada, não, né? Produzida... pelo filho do Pablo Escobar. Olha aí. Aquele homem que aparece no início do piloto, é ele mesmo? É ele mesmo. Meu coragem. Produzida aí por Pablo Escobar. E que Pablo vai... Escobar não, garoto. Pablo Escobar. É. E que vai acompanhar aí o fim da juventude, né? O fim da infância e a juventude do filho do Pablo Escobar, né? e essa perda de inocência dele, né? Porque até então, quando a gente conhece ele no começo do primeiro episódio, ele não entendia, né, o que o pai dele fazia. E ele, obviamente, né, o nome da série é porque ele ficava com os capangas do Pablo Escobar, né? Que eram matadores violentíssimos. Mas que pra ele era só a galera ali, os migs, né? Tadinho. O bichinho, gente. Todo... Ai, meu pai. Por que que chama meu pai de Robin Hood? Meu Deus. Oh, coitado. Né? E vale dizer que quem faz o Pablo Escobar nessa versão é o John Leguizamo, né, viado? Uhum. Que não tem nada a ver, tá horrível. Eu acho que tinha que ter chamado de novo o menino. Baguinho. Nossa, tá muito ruim, muito ruim, muito ruim. E assim, o bom dessa série é que o episódio tem meia hora. Uhum. Né? E o ruim é só todo o resto. Olha aí. É, porque eu ia falar agora, eu só vi o piloto e não tenho vontade. Pra mim também, que eu achei a ambientação ruim. Eu achei a forma com que eles tentam contar essa história também a mais desinteressante possível, assim, não me cativou o suficiente. O Pablinho, ele é até fofo, né? Mas aí depois eles avançam pra juventude, quando o Pablo Escobar é morto e tal. E aí eu fiquei... Será que eu quero? E aí eu não quis, né? Pois eu achei muito canastrona, assim, também. Eu também. Sabe, os caras meio... Faltou, acho que essa... Talvez você tenha acertado muito nessa colocação da ambientação. Acho que me deu muito, assim, uma coisa muito caricata. Tipo um Chapolin, tá ligado? Uhum. Bem produzido. E eu não comprei nenhuma ideia. Eu não comprei que... Talvez só o Pablito. Ele é muito fofo. Ele é muito fofinho. Mas eu não comprei que os capangas eram mega assassinos bolados. Eu não comprei o Pablo Escobar canastrão que queima as pessoas vivo. Apareceu só pra queimar a pessoa e ir embora. Gente. Chego, dou meu close e vou embora. Exatamente. Aí os capangas estão lá batendo no cara. Fala. O cara, eu não sei. Aí ele entra. Quase em câmera lenta, em cena, com uma porra de uma tocha na mão e taca fogo no homem e sai divando. Eu, gente, que porra de cena foi essa, escrota? Então, eu fiquei por aí mesmo. Eu achei o Pablo Escobar jovem um ator qualquer nota. Sim. E aí, é isso, galera. Quem quiser acompanhar aí, fica à vontade. É. Tô liberando. Eu não fiquei assim. Achei que... Ficaria estimulada a ver um pouco mais, mas nem fiquei. Porque é bom. Quando acabou, eu falei, vamos assistir outra coisa? É porque, assim, vamos combinar. A vida do cara é a vida do cara. Pô, tem várias coisas que até hoje ninguém sabe, várias lendas. O cara, pô, é uma figuraça da história. Agora, o filho dele, sabe, rende 8 episódios? Você me jura? Acho que não. É, troco por outros. Troco mesmo, já troquei. Que foi o que a gente fez. Mas já, vamos seguir aqui na Disney Plus, então, pra falar do filme que causou muita controvérsia nesse grupo, né? Causou controvérsia, não. Você gostaria, o Léo te ama. Eu não vi, mas acho que eu gostaria, segundo... Eu consegui ver o total de 8 minutos desse filme. Mas é por isso, Leonardo, você não deu a chance pro filme conquistar. Ah, tá bom, o povo peidando na cara um dos outros. O começo é a pior parte do filme, justamente por isso. O começo... É, não, tem duas partes ruins do filme, o começo e o resto. Assim, como o Márcio Zanon também não é padrão de qualidade. Eita! Nossa, ele está me ofendendo por um filme de uma pizza ridículo. Falando que você não é padrão. Nossa, me chamou de gorda. Aí agora mas isso vou... todo dia, Bica. Aí agora eu vou sair na rua e vou. eu amo a nossa Vanessa Wolf. Ele vai ser meu namorado. Ele vai roubar os meus órgãos e eu vou morrer. Porque você me chamou porque eu não era padrão. Ah, que ódio, cara. Eu amo muito. A Vanessa. Marciele entrou lá no quarto da Ana Paula pra dar um close, mostrar o look pra Ana Paula. Ana Paula falou que ela está belíssima. Eu amo. Gosto assim. Só o look que ela quase não vestiu, que ela engordou, né? Exato. Ai, que ódio. Ai, ai. Marcelo é a única que engordou na casa, né? Que tá a única, pobre, né, viado? É, ele bagulho, né? Come igual o Homem da Cobra? Meu Deus, o que, que é isso, o Homem da Cobra? Então, o filme, menino, é Pizza Movie, né? Ou Pizza. Noite da Pizza, né? Filme aí do Hulu. Aí, obviamente, estreou no glorioso Disney Plus. Com Gatenzinho Matarazzo, né? Nosso Dustin aí de Stranger Things. E de onde a gente conhece aquela menina, Zanon? Aqui é punk rock. Vixe, eu tenho que ver a cara dela. O rosto dela não parece estranho. Deixa eu procurar aqui. Porque o vilãozinho é o menino do Blackish, né? O Marco Schreiber. Ele é do Blackish. A menininha Blackish, loirinha, que anda com eles no final, né? Não, a loirinha e a Asian. Que a Asian, eu fiquei com a impressão de que eu conhecia ela de algum lugar, né? Ah, tá. Ela fez aquele filme... Ela era a protagonista da Sociedade Secreta dos Segundos Filhos, amiga. Que nós vimos. Famosa. Nossa, eu não... Ah, mas eu vi que ela... Ó, a loirinha fez Maldição da Residência Rio. Ah, tá. Fez... O que mais? Fez Sharp Objects. Nossa. Sharp Objects. E ela fez Annabelle 2 também. Meu Deus. Essa menina asiática, ela fez o Sociedade Secreta dos Segundos Filhos. Fez aquele filme da Disney também, que ela é inteligente e quer um par pro baile, um pacto de amizade, né, que eles fazem. Também, é, mas acho que foi na Sociedade Secreta mesmo que eu lembro dela. E ela fez uma série que eu assisti o piloto, que foi Doug Kamarloa, que era também no Disney Plus também. Que ela é uma superdotada que se torna médica aos 15 anos. Ah, que é tipo Doug Houser remake. Exato, essa mesma, amiga. Ela fez um episódio de Scandal. Cama, camalinha. ela fez um episódio de Scandal, ó. Olha aí, agora sim, hein. E aí, meninas, e também tem o menino do... O outro menino da cara quadrada, ele é do Goldbergs, ele era o protagonista de The Goldbergs. Saudades. Né? Quando eu vi ele com aquela cara quadrada, eu falei, será que é o menino do Goldbergs? Porque quando ele era novinho, ele era muito bonitinho, e agora ele é muito feio. Ele é bem feio agora. Papai, enjoo. Não é, é porque eu tinha a visão dele Goldbergs, né? E Goldbergs é de que ano, gente? Pra ter uma ideia. Ah, Que foi a única coisa que eu assisti. 2013, viado, né? Eu só vi uma temporada de Goldbergs. E ele tipo, em 2013, só aí já são 13 anos, né? E agora quando eu vi ele com essa cara quadrada, maxilar quadrado, eu achei, assim, complicado. Mas, menino, qual é o tema do filme, né? A gente tem esses dois amigos aí, né? Que eles que é o Jack e o Montgomery, que eles acidentalmente tomam uma droga psicodélica. E a única forma deles... que eles veem um vídeo no YouTube do tutorial de uso da droga. Aí a moça do vídeo tutorial explica que tem várias fases que você passa pelo consumo da droga, né? E o último... A última estágio é quando o seu pior pesadelo enfia uma serra elétrica no seu cu. Mas, gente... Eita. É sobre isso. É. Não tem vagina? E aí, não, só no cu mesmo. E aí, a única forma deles impedirem que isso aconteça é comendo um alimento que tenha farinha, molho, não sei o quê, e por acaso é uma pizza, uhum, né? E aí a gente tem todo o filme ocorrendo, eles tentando comer a pizza antes de chegar no último nível, que é o seu pior pesadelo, enfiar uma serra elétrica no seu cu. E pizza uma é hora, de achar, né? Uma hora e 40 intermináveis. Não é interminável, não. Amanda, você pode assistir esse filme, por favor? Pra mim foi interminável, que eu não consegui. É um desafio, eu já tô aqui como? Favoritando, eu vou ver com certeza. Você pode ver o filme, por favor, e votar a meu favor? Obrigado. Amanda, são os primeiros 8 minutos de pessoa cagando não, peidando na cara umas das outras. Mas aí a Milena peida na nossa cara no Big Brother? Mas eu não sou obrigado a ver. É o que eu falei, quando passa dessa parte, que entra no uso da droga e nas fases, eu acho bem legal, mas é o que eu falei lá no grupo, que eu estava me sentindo um retardado, porque eu estava achando divertido. Olha o uso de palavras. Garoto, não se fala isso. Ai, amigo, eu sou dos anos 80, desculpa. Só falta ofender as pessoas chamando de dançarino agora. Exato. Mas é aquele negócio, Eu tô sobre muito estresse atualmente, nessa semana. Então, uma coisa que me deixou com o cérebro lisinho, como um peito de frango, pra mim foi um bálsamo na minha alma. Ah, babu! Foi um bálsamo na minha alma. Eu me diverti, eu ri. E eu acho engraçado que depois eles fazem umas metalinguagens, assim, mais pro final do filme, que eu também acho criativo, né? E até pelo nome do filme, né? Porque o Pizza Movie, teoricamente, é porque... É, quando tem essa parte da metalinguagem, seria o primeiro, o nome de trabalho do filme, não seria o nome final do filme, né? Então, eu achei criativo. Obviamente não é nenhuma masterpiece do cinema, né? Zanon é hater, é vagabundo, todo mundo sabe disso há anos, né? Mas, realmente... Então, quem assistiu aí no comentário, que, não que alguém tenha assistido, comenta o que achou dessa... É um humor pobre. É um humor pobre. Pobre, entendeu? É muita bondade, né? É um humor sem graça. É um humor Tubro Girls. Não. É um humor bem rasteiro. Tubro Girls eu adorava. Adorava. Assistiu todas as temporadas? Não, mas eu assisti. Ah, então não adorava. Então eu adorava até ficar ruim. Ah, pronto. Nossa, Eduardo Sasso, ele tá dando voltas e voltas pra defender essa caralha. Uhum. Briguem, motherfuckers. Entendeu? Mas é isso, é um filme divertido pra passar tempo. Nada que vai mudar o mundo e edificar sua mente, tá? É isso. Eu adorei que quando o Sasso veio defender esse filme, ele falou, tá, acho que a Amanda é a única que vai gostar. Aí o Zanon falou assim... Não é que ele usou essa palavra com R aí, falou, Léo e eu não somos R, você quis dizer. Aí tá, você não são, são artistas. É isso. E eu falei pra Amanda, eu consideraria isso como uma ofensa. Não, porque o Zanon tá aí defendendo, falando mal do filme, os caralho. Aí o filme que ele amou. O filme que ele amou. Eu não amei, eu gostei. Amou! Falou que eu vi a música na malhando na academia. O filme com as personagens mais sem graça ever, não, né, da pauta dessa semana. Né? A gente já viu coisa muito pior, amigo. Para com isso. Não, é sem graça, sim. Ele, Sessão da Tarde. Ele sempre fala do filme bege. Esse filme é bege pra caralho. Amiga, aqui tem uma música, aí tem uma boa música pizza do Pizza Movie, né? É a filme da pizza. Ai, pelo amor. Ah, Eduardo, se manda. Não, vocês ficam aí em bloquinho atacando. Só 8 minutos do filme e o outro não gostou, mas não gosta de um monte de coisa. Sai fora. Ah, pronto, agora pra falar mal do filme tem que ver mais que 8 minutos. Eu... Lógico, tem que ver todo. E eu vi todo e falei mal, e aí? Você pode, porque você tem propriedade. O Leonardo tá desclassificado. Ah, só porque ele não é italianinho. Leonardo tá desclassificado. Ah, só porque eu não posso comer pizza que eu me cago inteiro? Pode, se você tomar seu remedinho. Não adianta, amigo, lactase não resolve, não. Amigo, a gente foi no rodízio de pizza e tudo. Ah, eu vou, né? Mas eu vivo perigosamente. É isso. Mas, amigo, mas não vai leite se for outro sabor? Claro que vai, amigo. Aonde vai leite? Na massa, amiga. Ué, deixa toda pizza massa, tem não. Queijo. Não. Acho que também não. Sim, não. A não ser que seja em São Paulo, né? Em São Paulo só tem leite. Não, só gente, aquela calabresa de São Paulo que não tem queijo, o resto tudo. Massa de pizza é farinha, ovo e água, eu acho. E não, amigo, mas as pizzas aqui no Rio, pelo menos, tem todas, queijo. Tem queijo. É. Você não come só massa. Aqui no estado correto, não tem queijo. Ah, porque você é italianinha. Totalmente errado essa pizza sem queijo dessa cidade. Gente, é tipo assim, calabresa e cebola. Não tem queijo. Então, não faz sentido isso. Calabresa sem queijo, eu acho ruim. É péssimo. É podre. Ai, gente, vocês não comem pizza. Comigo, eu como pizza com ketchuk. A italiana. Eu também falando. Como. Ah. Silêncio, a italiana. Pizza de calabresa, então, minha mãe fala: você tá comendo ketchup com pizza, né? Porque... Amo. E quando às vezes eu gosto de pizza de calabresa com ketchup e de atum com maionese. Ai, nossa, que vontade de comer uma pizza de atum agora. Nossa, salivei até. Nossa, ontem eu comi uma fatia que eu fui com. Um amigo no rodízio, aí tinha uma pizza de atum. Nossa, foi muito gostoso. Não, que delícia. Eu amo pizza de atum e pizza de sardinha. Eu também gosto. Eu amo pizza de sardinha. Não curto, não. Eu amo, não gosto, não. Eu amo de pesto, gente. Ai, gente, pesto é tão bom. Né? Você é rica, né, amiga? Eu também sou rica, caralho. Gente, amigo, o restaurante que você vai é restaurante de rico. Não, gente, é do lado da minha casa que vende esse caralho. É uma pizza um pouco mais cara? É, mas não é mais cara. Pesto é um negócio que nem existe, gente. Ai, cala a boca, você não sei. Pode pensar que é pesto, vai dormir. Mas aí no seu país não tem pizza sem queijo? Não. É todas com queijo também? Uhum. Gente. É, apenas em São Paulo que não tem, que tem essa parada de não ter queijo em todas as pizzas. E eu acho sempre super estranho isso, porque pra mim... É, não, eu lembro que a primeira vez que chegou... Não dá liga, gente, uma massa com... Chegou a pizza de calabresa, que era só calabresa, eu falei, mas gente, o que que tá acontecendo? Tá faltando um negócio aqui. Tá faltando pizza. Eu não pago do que o resto que eu paguei, né? O que tá acontecendo? Ai, gente, mas a pizza original não é só com queijo em cima, então assim, eu acho que vocês que estão errados. A gente é brasileiro, amigo, o negócio de original, né? Eu sou desse e aqueles, né? Na cultura da minha família, fala. Leonardo, se você comer essa pizza em São Paulo, você não tinha se preocupar em se cagar todo. Então, meu Deus! Ah, mas não fui em nenhum lugar em São Paulo que eu não tivesse queijo na pizza também. Nossa, aonde então? Que você, pelo amor de Deus, onde você tá comendo? A gente comeu num restaurante na Paulista, eu, Sassi Mendes, tinha queijo na pizza. Já é verdade. Assim, todas as pizzas? Não, amiga, que a gente pediu tinha, não, sei, não tinha lá no cardápio, essa não tem queijo. Mas não tem os ingredientes? Não tinha assim, a atum. Pizza de negócio. Isso. Bacon. Pizza de negócio. Não, grande parte das pizzas tem o queijo, mas assim, muitas também não tem. Tipo calabresa, tem calabresa assim. É porque geralmente calabresa, atum, elas são as mais baratas, né? Na coisa. E aí eu acho que por isso também já que não tem tira o queijo. Foi isso o tempo que a atum era barato, que hoje em dia é raro. Uhum, exatamente. Esses dias eu comprei 3 pizzas, até calabresa, atum e mussarela. Aqui paguei R$170, achei que eu venci tanto na minha vida. Meu Deus! Meu Deus! Mas R$170 é barato para 3 pizzas. Ah, né? Por isso você tá achando barato as coisas. Meu Deus. Não, mas aqui, aqui é snipe também. Tipo, 3 pizzas para R$170 é muito barato. Uhum. Que cada pizza é R$80 no mínimo, às vezes. Amigo, você compra na Domino's, sai 30 e pouco cada. A dose dupla, né? Mas aqui não tem Domino's. Não tem Domino's em São Bernardo? Aqui eu me lembro, não, que eu conheço não. Porque aqui a maioria das pizzarias é aquelas tipo de bairro mesmo, né? Não tem. Aqui tem Domino's, mas eu acho que não tem pizza 30 e pouco, não. Se você pegar a dupla, é tipo assim, são duas, digamos, duas médias, sai 39 cada. Né, tem que comprar as duas. E aí, gente, se você quiser comprar 4, sai, né? R$160, 4 pizzas. Mas vocês também têm que lembrar que vocês moram em capitais, né? Eu moro no mais afastado. Na roça. Eu sou interiorana, né? Mas se você pedir uma dose de São Paulo, eles não entregam aí por uns 30 pau? Mora na roça, nossa gatinha. Não, é 20 quilômetros de São Paulo, né? Não compensa, não. Nossa, interiorana. Se você pegar um Uber pra ir na Domi. Ah, é. É o que eu economizei de pegar na dor, mas eu gastei de Uber. Pois aí vamos levar a Márcia então na Domino's, então, quando a gente. Eu sou apenas uma camponesa, gente. É sobre a gente tem que ir muito naquela hamburgueria dos musical, hein? Vamos. Falei pra nós ir. Eu acho que eu vou com o Eduardo antes, mas aí... Pode ir. É bom que você já conhece o espaço, já reconhece. Aí eu mandei pra Rafa e ela falou assim, será que é bom? Aí eu vi um vídeo das minhas cantando Wicked. Assim, a maquiagem é feia? É feia, mas ela... Ah, gente, foda-se. Mas a comida sendo boa, né? É, aquele restaurante de cantor de Nova York que eu falei pra vocês que eu fui... O povo vive dizendo, é trap de turista, não sei o que, eu achei o máximo, amei, me diverti. Ah, com é só uma experiência então. Também, né? Não precisa ser revolucionar a nossa vida, né? Pois é. Também a gente sai, eu, Mendy e Edu, acho que o Zanon não teve essa oportunidade. Só pra ficar na fila dos restaurantes e desistir, já é uma experiência. Que inferno! É verdade, né? Nunca, toda vez que eu fui pra São Paulo, em 39 anos da minha vida, eu nunca fiquei pegando fila de vidas. Vocês vêm pra cá. Que ótimo. É isso. Inferno, cara. Pode deixar, Eduardo, Rafaela vai te ensinar a andar nos lugares. Vai. Vai. Vai levar Edu pra igreja. Ah, é. Vai lá com a gente na missa. Eu vou mesmo. Vai mesmo. Finalmente, Sarsa se convertendo. Uhum. Ah, gente! E agora a gente já brigou. Né, colocar ele no caminho de Deus. É. Menina, e a gente no começo, antes, a gente tava falando de pizza brigando, mas a gente já tava, começou brigando sobre religiões católicas evangélicas também. Né? Sim. É a primeira discussão. Foi a primeira discussão do dia. Que eu falei que, que o catolicismo é muito mais Kant que o evangelicismo. O evangelicismo. Vocês sabem, são a tia Milênia na fala do podcast. Exato. Ai, que raiva. Eu mandei até no grupo agora pela última vez que a tia Milena ficou triste assim, foi quando o Jair colocou a tornozeleira. Que ótimo. É, garotinha. Eu amo. Mas então, já que a gente falou de pizza, vamos para a Itália, né? Pra poder falar aí de Itália. Vamos falar de Sinta Minha Voz, né? Olha aí. Filme da dona Netflix, que é uma versão, né, aí do glorioso Família Bélier, né? Um filme aí muito legal e que também já tem uma outra versão, que é o vencedor do Oscar, né? Coda. Também. Então, essa aí é basicamente a terceira versão desse filme. Então a gente tem a versão original, né, que é a Família Bélier, que é francesa. Temos a versão US, né, que é o Coda, e temos agora a versão italiana, né, Sinta a Minha Voz. Eu podia ter esperado um pouquinho mais, não, porque tem dois meses que Coda ganhou o Oscar, gente. E eu tava falando com o Márcio, né, que todos os filmes, eles são muito parecidos entre si, né, obviamente, mudando uma coisinha ou outra, né, tipo aqui no, nesse filme, o pai da família quer ser o prefeito, né, no Coda, o pai quer se tornar o chefe da sindicato dos peixeiros, né? Chefe do sindicato dos peixeiros, que eles são pescadores, né, então ele quer ser, tipo, o representante da galera dos pescadores. E no Família Bélier, eu não lembro o que, que ele queria o ser. O Coda, ele é um pouco mais longo também, né? É, um pouquinho mais longo. Como tudo que americano faz, né? Sem necessidade. Encheram uma linguiça ali. Exato. Mas eu sou muito apegado... Eu gosto muito do Coda por causa do pai, né? E por causa da Emilia Jones, que eu acho ela uma querida. Mas a menina do italiano canta melhor. Amigo, eu acho que é tudo qualquer coisa. Nada é uma grandes vozes. Eu achei legal a musiquinha e tudo, mas eu achei o canto dela meio pressão baixa. Exato, porque a gente assiste The Voice, né, amigo? A gente vê outras vozes. Mas chega a ser. Não que essa temporada de The Voice esteja um grande também, tá bem, né? Música chata. É engraçado, porque assim, ela começa a cantar pressão baixa porque ela é tímida. Aí a professora fica, canta, Miriam, cadê tua voz? Cadê bota lá voz? Fora, não sei o quê. Aí ela, tá, vou botar pra fora, cadê? Vou arrasar, continua pressão baixa. E o homem também é super pressão baixa também. Né? E eu sofro que ela começa a cantar Try, olhando pro homem como se a música do Try fosse uma grande... Gives You Hell da Rachel Berry, né? Tipo... Exatamente. Mas então, Márcio, você que gostou mais do filme Entre Todos Nós, não, conta pra gente do que se trata, Sinta Minha Voz. Sinta Minha Voz trata-se de uma família de quatro pessoas, o pai, a mãe, o irmão e a irmã, né? Sim. O pai, a mãe e o irmão são surdos, e aí eles se comunicam por linguagem de sinais apenas, eles não têm... Como é que fala? Tem uma palavra, né? A pessoa que também fala quando ela é surda, vocaliza, uma coisa assim. É uma coisa desse tipo, amiga. Isso. Pô, e a filha é a única que nasceu sem ter sem ser surda e consegue se comunicar. Sim. E aí o filme é todo os pais sempre defendendo dessa filha pra tudo, né? Pra conversar com os outros. E aí o pai quer se candidatar a prefeito, então na entrevista ele precisa da filha pra traduzir o que eles falam para a pessoa. E aí essa menina fica o tempo inteiro grudada, só que aí ela tá lá na escola lá e ela quer entrar no grupo do musical ali, né? Quer entrar pro Glee Club, né? com o Glee Club, porque assim, ela canta no sigilo, né? Ninguém sabe, né? Exato! E aí ela tem essa amiga nova dela, eu achei essa ruiva belíssima, essa menina que é amiga dela. Belíssima. Adorei o cabelo dela. Italiana Ruiva Barbosa. Grande Martina, né? Martina, que pega o irmão dela. E aí ela entra no grupo, ela fala assim, ah, vamos lá com a amiga, vamos fazer um teste, né? E a amiga começa a cantar, professora, ih, menina, você é ruim, né? Pode ir embora. Também. E aí quando o surdo mal, que não é surda, começa a cantar, e aí ela vê que a professora vê que ela tem potencial. E aí o filme se trata basicamente nisso, né? Dessa menina querendo cantar, não contando pros pais, porque meio que a mãe tem raiva, assim... Dá pra entender, né, durante o filme. Nossa, a mãe é uma chata. Dá a entender? Não, ela fala na cara da menina. Quando fala... eu soube que você escutava, eu fiquei desesperada, porque muita decepção. E ainda, depois que ela canta, então assim, é uma afronta pra mãe. Como é que você canta, né? Além de tudo, você canta e canta bem, né? Eu queria perguntar pra vocês, em relação a essas outras versões, se o capacitismo reverso está presente, assim, em Coda aí, né? Eu não lembro. Na original, porque assim... Eles ficam dizendo, essa gente que escuta... No Coda também. É meio esquisito, assim, eu achei. Não sei se rola realmente na comunidade surda. O pai da família também acha, que quem escuta é superestimado. Superestimado, ok. Mas ela diz assim, ah, quando eu soube que você escutava, eu fiquei decepcionado, eu quis morrer. É, isso eu achei um pouco. Porque é impossível torcer pra família, porque eles são muito insuportáveis. E eu não lembro, assim, do Coda, porque quando eu assisti, eu tinha familiaridade com a história, mas eu não lembrava que eu já tinha assistido Coda. Eu falei, gente, mas eu já conheço a história, mas tudo bem, tô indo. Mas a família é muito insuportável, a menina pode fazer nada, que a menina quer sair pra namorar, você não pode, porque você tem que fazer a tradução da entrevista do seu pai, que ele depende disso. Pô, escreve num papel, caralho, e mostra a pessoa, sabe, um bagulho zoado, assim. E aí a menina tem um namoradinho lá, que ela conhece, que é o Emo, que aí ela sai com ele, aí descobrem, isso que os pais dela são desnecessários e transam em voz alta dentro da casa, né? Não, eles transam se amarrando e socando a parede, um negócio, a casa inteira estremecendo, pra que isso, gente? Nossa. É. E aí a menina tá lá, e aí tem isso, aí a mãe não conta, né? Depois a mãe descobre, aí a menina sai desse grupo do Glee Club de lá, e a professora tenta incentivar ela pra ela ir atrás, pra ela conseguir a bolsa de estudo pra ir pra outra escola lá, pra poder cursar o canto. E aí tem a ceninha final, que é o clássico, que é a mesma coisa do Coda, né? Que aí ela canta e no final ela faz... Ah. Na hora que ela começou a fazer a linguagem de sinais no meio da música, amigo, ali... Achei fofo. Eu perdi tudo. Me emocionei. Foi muito bonitinho. No Coda também, assim? Sim. Eu te mandei o vídeo, pô. É, mas eu fiquei só escutando, eu não vi o vídeo em si. Ah, o capacitista ficou escutando. É porque no Coda eu sempre gosto... No Coda não, né? E acho que uma cena que sempre me pega muito é quando... Porque o pai e a mãe, obviamente, não entendem, né, a questão da música. E depois que eles veem a apresentação na escola, que eles veem todo mundo reagindo super bem, mas eles não estão entendendo nada, porque não estão ouvindo nada, ele pede pra ela cantar e ele bota a mão na garganta dela pra sentir a vibração, né? Eu acho muito foda sempre essa parte. Muito bonitinho, né? Do jeito que é. Porque é ali que ele entende que ela precisa ir. Acho muito legal. Sabe uma coisa que eu tenho achado muito cafona da ficção como um todo? É sempre ter esse par romântico que é lutador secreto. Gente, pelo amor de Deus. Todo dia, né? E nesse filme não precisava nem ter um par romântico, né? Se a gente for pra pensar. Não, e o Clube da Luta também não serve pra nada, né, amiga? Não. Uhum. Completamente inútil. É. E aí tem a música que ela canta com o menino, e eu falei, gente, eu conheço essa música. Aí depois, eu com minha mãe, descobrimos que é uma música que a Débora Blando gravou em 2000 no CD da Olha. Dela. Se ela tivesse cantado Estranho Amor, seria muito melhor. Estranho Amor. La Solitude, né? Pô, seria incrível, La Solitude seria topíssimo demais. E a última música é original, né? Achei bonitinha. Sim, se fosse Gary Wright, seria muito melhor. Achei um pouco ela ensaiar uma música que tem absolutamente tudo a ver com a história da vida dela nesse exato momento. Acho estranho. Mas Tá bom, né? Eu amei que ela chega pra cantar a música sem ter quem toque, né? Que eles falam assim, não conheço. E aí ela depender da professora que ela não chamou pra ir com ela, né? Que foi por acaso. E aí no final, quando ela emocionou todo mundo, eu achei muito que o povo lá da audição ia dizer assim, ah, muito legal, mas não passou não. Bacana. Ia ser igual no Eurovision, né? Que canta a música que não, tá, que não era combinada. Não, e ela, a professora lá estudando com ela falou assim, não, porque no Festival de San Remo tem uma performance e pá, pá. Falei, gente, essa menina vai ser a Lady Gaga dos modinhos, né? Aí não, era só uma música mais bonitinha mesmo. Eu amo. Mas achei a música bem boa, assim, a letra. Sim. Impactante. Agora eu tô perguntando, Márcio, como é que você malhou ao som dessa música? É, isso aí, não entendi, não. Amiga, às vezes eu malho escutando podcast. Não, tudo bem. Ah, mas é que a música é depressão, né, amigo? É. Não, acho que eu fui fazer esteira, alguma coisa assim. Ah, não consegue tá. Dar um pump. Ah, achei que você tava... Mas eu não entendo isso, que quando eu tô mais borocochozinha, eu escuto umas músicas lentinhas mesmo pra treinar. Borocochozinha. Nossa, pitica, meu Deus. Fazer uma panquequinha. Ah, eu vou fazer uma panquequinha. Panquequinha de banana. Fofo, meu Deus. Ah, gente, eu escuto música lenta também treinando. As pessoas só escutam tuts, tuts, tuts. Tem que ser. Eu escuto. Gente, é porque eu já tô tão acostumado que eu já escuto de tudo mesmo. Entendi. Eclética, né? É. Às vezes eu treino vendo vídeo alguma coisa do YouTube. Ai, meu Deus. Vou fazer uma playlist de depressão pra você treinar. Amo! Diva depressão. Diva depressão, né? Diva e depressão. Ah, gente, assim, filminho festival. Festival, pode. Filminho Sessão da Tarde, bonitinho. Tem 1h40. A grande Leta, né? Que eu acho que ele não falou o nome da diva. Eleta. Ah, é Leta. Leta Lestrange? Uhum. Eleta Lestrange. Leta, uma mão na cabeça e uma mão na teta, né? Opa! Garota. Eu acho que o que mais me pegou nesse filme foi que eu conheço uma pessoa que tem a mesma situação dela, assim, os dois pais surdos. E ela canta? Eu acompanhei. Hã? Não, não canta. Mas eu acompanhei muito, porque é uma amiga que eu conheço há muito tempo, eu acompanhei muito também essa fase dela se obrigando a sair dessa coisa do tipo, eu preciso ajudar meus pais o tempo todo, eu preciso auxiliar eles o tempo todo. Entender que, cara, se você morrer amanhã. Você fode aí, né? Ué, eles têm que saber, é igual o filho, né? Você cria pro mundo. Aí chega uma hora também que você tem que deixar eles se virarem, enfim. E assim, ela saiu desse lugar e eles, olha só, surpreendendo um total de ninguém, eles se viraram. E ela se mudou, e ela foi pra outro lugar, e eles continuaram lá vivendo a vida deles em comunidade. A comunidade surda é muito unida, sabe? Então, assim, também porque eu acompanhei a mãe dela se mudando, indo para outro bairro dentro do Rio de Janeiro, e lá ela conheceu a comunidade surda que abraçou ela e, enfim, fez amizade. Então, eles são muito unidos e eles se ajudam, né? E, cara, é mó... Mas, assim, que eu imagino que deve ser mó batalha, assim, né? Dando a cabeça da pessoa. São meus pais, mas eu tenho que cuidar deles. O que eu achei muito tenso da mãe da Eleta é que ela tem esse negócio de, tipo, ah, não respeito quem escuta, que não sei o que, que blá blá blá, decepção minha filha. Mas ao mesmo tempo ela ficava, se você for embora, quem que vai resolver as coisas pra gente? Ai, ai, ai, hein? Mas gente, assim, ela não ficou uns 15 anos, 10, sem a filha? Como é que ela se virou? Pois é. E aí tem que ficar sugando a menina, gente. Pois é. Queria tanto um falante, não sei como é que é, uma pessoa que fala... Pra chamar falante. De tu, por que você não casou então com um homem que fala? Você esperou ter um filho pra... Caramba. Ui, verdade! É verdade, agora... O falante é muito bom, gente. Todo esse peso em cima do filho, da filha, né? De filha. Enfim. Isso é o único apoio? Se a filha morrer, ela faz o quê? Morre junto? Sabe que eu lembrei uma coisa que em... Uma besteira. Lembra em Sweet F. Birth, que é surdo mal, que tinha o grande plot que Regina tinha tendinite e não podia mais fazer a linguagem de sinais. Nossa, tendinite. Pô, garota, era só por um gelinho ali você fazia ela sofrendo muito. Criou um grande abismo entre ela e Daphne. É, que ela ia perder a comunicação com a filha dela. Meu Deus do céu. E agora, né? Quem poderá nos defender? E aí, se a menina pega uma tendinite, ela traduz pro pai, pra mãe e pro irmão, né? Pega uma tendinite. Olha aí. Porra. Quebra um braço. É. E se ela tá recebendo um boquete e o carro vira e ela pega o braço? E se ela perde a mão? Amiga, tem esse plot no filme, né? Ouvinte. O boquete no carro. Tem esse plot maravilhoso da ruiva bonita pagando o boquete pro irmão dela e o carro capota. É que ele chegou em casa e fala: ah, meu irmão tá meio ruim, né? Tipo, como se fosse um negócio super de boa. Exato. Não, esse plot serve para absolutamente nada, né? Nada. Zero coisas. Total de zero coisas. Só pro prazer do irmão. E eu amo que a mãe fala, por sua culpa, seu irmão tá todo fodido. Ela devia ter dito, não era eu que tava chupando, não. Olha. E amo que a ruiva é muito barraqueira, né? Os homens podem nem fazer a feirinha que ela lá quer meter a mão na cara das pessoas. O que eu fiquei muito puta com essa história da mãe dela é que, assim, ok, a mãe dela tem uma insegurança de ficar sem uma pessoa que fala à disposição, ok. Agora, mano, ela quer, a menina tem que ficar falando pra eles não transarem, porque ai, a mãe meu não Deus. Pode coçar a xoxota. Ai, gente, tá com creme Deus, vaginal. Ah, porra, aí parece criança. Aí não é. Sinceramente, Brito, por mim sai os dois. Por mim também. Não, fala, né? Uma só come e caga. É. Ela falou, minha mãe soube. Ah, o exemplo de sexo ao vivo. A mãe é o exemplo de sexo ao vivo. E o pai só come e caga. Exato. Ele não tá passando creme vaginal. Não tá passando creme vaginal. Não parou de transar, porque o médico mandou parar de transar. E eles parecem dois coelhos. Não conseguem, Moisés. Um homem com candidíase lá transando, pau cheirando podre. E a xoxota caindo, de coçar. A minha xoxota caindo. E na xoxota. Ah, Leonardo tá nessa desde ontem. Ah, eu amo muito esse velho. Desde ontem. Mas ele começou com e na xereca. Aí ele foi adequando. Não, eu comecei com e na buceta. Exato. Aí depois e na xereca, e na vagina. Porque sabe, o cachorro não tem vagina, né? Não, só... É, pois é. Gravida por intestino grosso. Boatos. Dizem, né? Corre na boca miúda. Menino, dando pequenos highlights aí, eu vi a série dos tadinhos, né? A grande Ripple, né? Pelo caminho. E eu gostei bastante, né? Mentira. Gostei, achei querida, porque é uma série que, apesar dela ter o drama, ela não pesa muito no drama. Então isso acabou sendo um ponto positivo. Mas é sobre o quê, exatamente? Menina, são... Assim, a gente tem quatro personagens principais, né? Que é o Ezra, de Pretty Little Liars. Nossa, A Cris, né? Que é... Ah, Ellen Pompeo, né? A executiva musical com peruca loira, né? Tem o véio, né? Véio viúvo. E também a cantora, né? A grande Ária. Eu achei criativo, né? Que a Ária é o nome da mulher. E a vida deles acaba se interligando, né? Porque a partir de um momento em que a Ária tá deprimida na janela de casa, ela deixa uma pedrinha cair. Essa pedrinha cai na cabeça do Ezra. Aí ele vai no hospital. E aí, através do hospital, ele descobre que ele tá com um possível câncer, né? E... essa executiva, ela é demitida, aí ela para no bar, que é o bar do Ezra, e aí o moço viúvo vai no bar, porque foi o bar onde a mulher dele levou, e ele provou um vinho que ele gostava muito, e a partir daí começam a se desenvolver essas relações, E também começam a acontecer algumas coisas um pouco periféricas, assim. A gente vê uma senhora que tá no aplicativo de namoro de idosos que o véio viúvo tá. E aí eles vão se... ela tá num momento depois jogando uma golfe pro parque com o filho dela. E o véio precisa de uma bola de golfe pra fazer um negócio na fisioterapia. Então as coisas vão se conectando, assim. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto dessas séries em que as histórias vão se conectando, as coisinhas vão se conectando. E eu acho que aqui é uma série, ela é muito água com açúcar. Como eu disse, tem essa coisa do Ezra tá com câncer, né? Tem vários encontros e desencontros. Mas é uma série que não pesa. Que eu acho que isso é o melhor. Ela não pesa a mão, né? Ele tá com câncer mesmo? Quê? Lógico, ele, né? Tá com câncer mesmo? Não, eu sei, ele tá tossindo que nem uma caipora, mas... Tá com câncer, ele faz quimioterapia... tem toda uma evolução. Pra você ver, a série é tão água com açúcar que o casal, né, que começa a se formar, que é o Ezra e a Cris, eles não se beijam na temporada. Então, eu acho que assim, você falou que não pesa. Eu até concordo, de certa forma, em relação ao primeiro, mas eu acho que ela não vai muito fundo em nada, assim, não tem um humor legal, não tem uma cena dramática, mas assim, ela é toda bege. Bege. É uma série que eu falei, cara, essa série tinha tudo pra eu gostar. Eu gosto muito desse esquema, né? Dessas vidas que vão se encontrando e tudo. Mas é um povo sem carisma. Um povo assim. É tudo uma nota. É uma série canadense, né, gente? Mas tem muita série canadense boa. Bin Eric é canadense, porra. Ela é canadense, né? Aliás, deixa eu fazer um parênteses gigantesco aqui, que na verdade isso é pequeno. Bin Eric está disponível no YouTube completo. Mentira. Vocês que nunca viram a melhor série da geração. É com legenda em inglês ou espanhol, né? Não tem português, mas tá lá. Amiga, eu vou rever. Ai, vamos rever? Vamos, é onde que tá? Qual canal? Tá, vou te passar. Tem vários canais que tá essa temporada, mas eu vou te passar a playlist que eu achei. Eu amo vários canais. Dessa série. Tudo pra mim. Mas aí, eu acho também que, como você só viu o primeiro episódio, eu acho que o primeiro episódio é o mais fraco. Até porque ele tem que começar a desenvolver essas conexões. Eu acho que conforme você vai engajando com os personagens, fica mais fácil quando você começa... Mas você concorda comigo que eles não se ajudaram, que o cliffhanger do primeiro episódio é a cantora entrando no bar? É, e ela não entra, né? Boom. É, que eles falam assim, Mindy, a Ellen Pompeo, empresária, falou pra cantora assim... Vem pro bar do meu amigo, cantar umas músicas e tal, reativar sua carreira, vai ser duro. Ela fala, tô pensando. Aí no final, os outros estão reunidos, eles falam assim, tomara que cantora venha, né, menina? E cantora tá parada na porta, do episódio acaba. E eu fiquei assim, foda-se. E ela descobre que tá sendo corna? Não. Não, mas até a própria Cris. A Cris conhece o marido dela e tal. E aí, sei lá pela metade da temporada, ela repara na abotoadura de infinito que ele usa, e ele lembra que ele tava com a mulher no carro, e aí ela até dá uma indireta quando ela briga com a Arya, mas ela não deixa explícito. Assim. Podia reparar em outra coisa dura, né? Só que a série termina com as coisas meio em aberto, assim, né? Porque, tipo, o Ezra vai pra Boston pra poder se tratar do câncer, o velhinho vai pra fazer um curso de degustação de vinho, porque ele se torna sócio do bar. A Arya sai em turnê com a Brand Carlyle, né? Então fica meio tudo meio em aberto. E aí eu não sei se vai ter uma segunda temporada, né? Mas eu achei das séries, assim, que eu tenho visto nos últimos tempos, uma série que eu achei legalzinha, assim. Eu vi o piloto, achei até simpático, mas assim, eu falei, não vou engajar porque eu vou cansar uma hora de assistir. Assim, ela é simpática, não... e os episódios são curtos, né? Então isso também ajuda bastante. Eu vi. Eu acho que faltou um personagem mais carismático, uma história ali que. Bastava um personagem, porque assim, a empresária, eles até tentam fazer ela ser meio. Ela não é escrota propriamente, mas ela não é tadinha que nem os outros. Mas mesmo ela começa a ficar tadinha no fim do episódio. Mas depois ela deixa de ser tadinha. O maior personagem ali, pelo que eu entendi de piloto, é Ezra, né? Dependendo de Ezra, é foda, né? Sim. Ele move bastante coisa da temporada. Né? Detesto tanto que tem um monte de PLL. Ele move bastante coisa na temporada. Mas de coisas que a gente já assistiu só esse ano, essa é uma das mais interessantes, assim. Sim. Né? Eu tinha visto o primeiro episódio no ano passado, porque ela estreou no começo de dezembro. Eu tinha visto o primeiro episódio já dessa série. Mas agora foi muito mais fácil, né? Que eu não precisei baixar. Mas ela é de onde, originalmente? Ela é de um canal perdido no Canadá. Né? Bom demais. E agora tá aí na gloriosa Netflix, né? Então... E aí ela entrou na Netflix globalmente agora ou ela tá vindo pro Brasil só agora? Entrou na Netflix globalmente. Ah, vai que faz um hitzinho tipo Sweet Magnolias, né? Eles dão ajuda. Pode ser. Ou Virgin River, né? Porra. Henrique falou que a última temporada de Virgin River foi só enrolação, tudo um saco. Eu falei, mas você tá falando isso há 3 anos. Mas é, pra mim é assim, desde o primeiro episódio. Ai, ai. Mas agora chegou o momento de vocês brilharem, né? Porque vamos falar aí da terceira temporada de Com Carinho, Kitty. EXO Kitty, né? Amor. Que provavelmente em breve deve ser renovada aí pra quarta temporada, mas até esse momento que a gente tá gravando... Ah, eu acho que vai ser. Tá top 1 não foi renovada ainda, né? Mas e aí, meninos? Vocês que são muito mais empolgados com EXO Kitty do que eu sou, né? Eu acho uma série muito legalzinha de assistir, gostosinha. Mas a Kitty é a Gabi Panquequinha pra mim. Ela me irrita bastante, né? E acaba que eu prefiro os momentos sempre que tem a união da galera. Ah, sim. Né? Pra mim são os melhores momentos da série. Mas e aí, Leozio, você que é o fã número 1 de Kitty no Brasil. Não foge, não. Amigo, essa série, todo ano, ela vem pra me deixar muito feliz por muito pouco tempo, né? Porque ela é muito curtinha. E depois ficar triste, porque acabou. Porque, assim, eu acho que essa temporada foi uma das minhas favoritas. Eu acho que não teve chatice da família dela, né? Que eu sei que o Zan não gosta, mas que eu não era particularmente fã. E eu acho que foi muito redondinho, assim, porque eles, né, finalmente trataram de um casal principal só, né? Que é ela com o Minho, depois do tanto de triângulo amoroso que ela se meteu. E eu acho que eles conseguiram fazer muito bem o desenho da temporada, de como a relação deles vai progredindo, de como dá merda, de no final resolver mais ou menos. E aí, assim, eu gostei muito de como eles foram intercalando com os outros personagens, com essas cenas de amizade que você falou, que eu acho que são sempre bem frequentes na série, né? Então, o episódio do desfile, pra mim, é muito legal, que eles se juntam todos pra fazer a grande coleção de Yuri. Acho que a Yuri teve uma história legal com se reaproximando com Juliana. O meu muso Kyo teve um triângulo amoroso aí com um viado tóxico que entrou Marius, que eu achei que foi muito bem levado também. Acaba que a Kitty e o Minho se destacam mais do que todo mundo. Mas eu achei que foi bem balanceado, assim, né? Tipo, uma temporada que, pra mim, eles souberam exatamente o que fazer em cada momento e eu terminei bastante feliz. Eu acho que eu gostei mais dessa temporada do que da segunda. Uhum. E eu acho que esse não ter mais esse triângulo que a gente já tava de saco cheio, porque teve o primeiro da primeira temporada e depois na segunda de novo, e agora na terceira é mais focado numa pessoa só. Por mais merda que for dando, o problema é que Kit faz muita merda, né? E aí... É difícil. E aí a gente, assim, tem hora que me irrita muito, mas ao mesmo tempo que ela me irrita muito, gente, ela é uma adolescente de 17, 18 anos, então assim, é normal. E aí eu acho que ela erra tentando acertar. Então, assim, por isso que eu passo um pano pra Kitty. E eu acho ela muito carismática, que dá uma ajudada também. Entendi. Você errava tanto assim quando você tinha 18 anos? Amiga, eu não fazia nada, né? Eu ficava só em casa, né? Mas eu acho que os erros dela, ela fala pro Jim sem querer que o Kyo mandou a Nugu, tipo, na mão. Ela acusa o Minho do negócio que ela ficou ali fantasiando na cabeça dela. Veste um vestido errado. Eu não acho que são erros terríveis, imperdoáveis. Uhum. Dá um pouco no saco, que você fala, pô, não é possível que a pessoa seja tão desatenta. Mas eu gosto que ela mesma ri de si mesma, assim, quando eles estão falando da festa surpresa que ela descobre. Aí o Kyo fala assim, Kitty, só deixa acontecer e, né, para de... Aí ela fala assim, eu deixar acontecer? Você acha que você me conhece? Tipo, ela tem noção dos defeitos dela, assim, e eu acho legal que eles... Tem hora que eles falam assim, o que acontece nessa sua cabecinha bubbly, né, e não sei o quê. E, ai, do nada vem uma depressão. Eu gosto muito como eles tratam as fraquezas dos personagens como mais pontos de bom humor, assim, sabe? Uhum. Esse do lance da festa surpresa é muito bom, que assim, eles sabem que ela sabe. O que, que eles fazem? Eles dão pista falsa na festa. algumas, várias fake news e algumas verdadeiras, né? É, e algumas verdadeiras também, pela coisa. A do vestido é muito bom, que ela tá no meio da coisa, ela pega um vestido, porque ela tá vestida de Sailor Moon, de garçonete, né? No bar. Tanto que essa volta, eu falei, eu não gostei. Ah, o primeiro episódio que eu menos gostei foi a volta do primeiro episódio, que pra mim parece um episódio de meia temporada. Não, o primeiro episódio da temporada é o último da temporada passada. Né? Parece mesmo. E aí ela pega o vestido lá do armário, lá quando vira o vestido que a menina ia cantar. Esse plot da Eunice acho chato pra caralho também. É só fingir. Que foi do nada ao lugar nenhum, né, amigo? É, porque ela queria ser uma grande cantora e aí, ai, gente, fiquei grávida, mentira, não era, tava só atrasada. E exato, aí desbancou o Day, né, pra poder fazer lá o negócio do... Desbancou o Day e aí acabou que não adiantou nada, desistiu. E no final Day, a gente não sabe se vai ser cantor mesmo, se vai, né, tipo... Também mas é empresário, né, agora é do ramo de restaurantes, né. Ah, mas ele falou que o sonho dele era trabalhar com música, aí ele produziu uma track do Minho que ninguém sabe quem canta. Uhum. Mas deve ser ele também. Mesmo que canta. Eu acho que tem, assim, eles não sabem muito pra onde os personagens vão, até onde eles vão, né? Porque, assim, o Minho eu acho que é o único que a gente dá pra entender o que ele vai ser, que ele quer ser produtor e tal. Acho que a gente tem bem claro isso no começo, por causa do pai dele e tudo. Mas, assim, do resto, eu não sei até agora o que Kit quer ser da vida dela. E já vem pra faculdade. Para de falar assim dela. Ah, mas ela tá descobrindo. O que ela quer ser? Equivocada. É. E o olho a gente sabe que vai trabalhar com a moda. O Day a gente não sabe, ele vai abrir um restaurante que ele canta, né? Igual a hamburgueria que a gente vai. Isso, hamburgueria da Broadway. É. Eu achei que eles iam fazer, tipo, a Kitty começar a querer, sei lá, ser psicólogo, alguma coisa assim. Porque... Mas é porque nos Estados Unidos tem essa coisa, né, de que, tipo, os dois primeiros anos da faculdade é uma coisa meio generalzona, né, e depois que você faz o... Por isso que tem tanta gente burra lá, né? Exato. É isso, amiga, você descreveu tudo. Parabéns. E tivemos Laradinha aí, né, divando muito. Quando começou, eu falei, gente, a participação de Laradinha vai ser esses 2 minutos, não vai, acabou. E aí os meninos falaram, aguarde e confie, né? Aí a gente teve todo um plot da crise do namoro de Lara Jean e Peter off-screen, né? Que eu amei, foi resolvido também off-screen. E Lara Jean humilhando Minho. Ai, gente, acho Lara Jean muito querida. Ah, ela é muito fofa, né? Ai, gosto muito dela. Eu queria muito um spin-off dela em Nova York, só ela trabalhando lá, na gráfica. Trabalhando na gráfica, eu amo. Só mostrando o livro pra chefe dela, né? Imprimindo o livro. Ah, podia ser a Limona, né, juntas. Ah, não, é porque ele só tem dinheiro pra trazer uma por vez, né? Porque na temporada passada trouxeram Margot e agora trouxeram Lara Jane, né? Margot apareceu na série? Sim. Ela foi com a avó, conheceu a avó junto. Reconciliar as abuelas. Ah, das velhas, verdade. Abuela. Eu lembro do Noah Centineo aparecer no episódio. Você vê, né? Até o Noah Centineo apareceu antes da Lara Jane na, pois é. Na série. Lara Jane tá muito famosa, né? Fez o filme do Pirilé. Fazendo grande filme do balé, né? Aquela série, né? Que ela tava morta, mas era amiga que tava morta. Ai, que ódio. Mas gosto muito do casal. E acho o menino... Ele está loiro, ele tá horroroso. Espero que ele volte com o cabelo preto pra... O Minho? Aham, você não viu ele que tá loiro? Gente, eu acho que eu vi um post que ele tava meio oxigenado. Tá loiro. Ai, muito feio. Eu não tinha certeza se era ele. Ah, mentira, tô brincando. Aquele mexendo no fogo. E a trilha sonora dessa série, amo muito. Que vários amo. Eu amo que sempre toca Marinos Diamantes no final, né? Que é do fim de Pra Todos os Garotos que Amei 3. Olha. Mas as músicas da série mesmo é todo K-pop. A trilha é muito boa. Cara, eu acho que assim, essa série passa um sentimento pra mim de série teen. Que a gente já não tem mais há muito tempo. Eu acho, por exemplo, Heartstopper era um pouquinho a vibe dela, mas eu acho que Heartstopper era mais tadinhos, né? Como a gente já falou aqui. É que tá higienizado, né? Higienizado. Que... Não, eu acho que assim, eu acho que Exo Kitty tem uma mistura muito boa. Eu, por exemplo, eu não acho que ela deveria ter o tamanho que ela tem. Por mim, eu veria 20 episódios. Feliz da vida. Mas, né, digamos, se o tamanho é esse... Eu acho que eles têm ali sempre a fórmula, um episódio de viagem, um de não sei o que, aí teve o do parque. E aí eles vão costurando as histórias ali, mas assim, é sempre muito engraçada, muito animada, assim, uma cena vai puxando a outra, tem sempre música, né? E eu acho que série de jovem hoje, ou ela é depressão, né? Tem muitas que a gente pegou ultimamente. Ou é depressão, ou tentar usar muito, chocar muito, né? Que eu acho que essa não tenta. Eu acho que essa é um equilíbrio perfeitinho, assim. Uhum. As pessoas transam, você vê, né? Mas não, tá, não precisa ter cenas super provocantes. É, as pessoas cometem erros. Eu achei muito legal como eles fizeram a questão do Minho e da Kitty quando eles terminam. Que ele tem vários traumas ali do, de como o pai dele tratava. E ele acaba tratando ela bastante mal. Tem a grande amiga Gigi, né? Que fala pra ele assim, pô, mas você... A Kitty vacilou com você uma vez e outras 99 ela tava do seu lado te apoiando e você não viu isso, né? Então, ai, assim, amei Gigi. Maravilhosa. Eles botam... Até o Marius, que era um vilão tóxico no começo, eu acho que ele, né, você vê que ele gostava do Kill de verdade, que ele tinha uns momentos ali de vulnerabilidade. Então, assim, eu acho que eles exploram assuntos minimamente importantes e crescem com os personagens, mas sem querer fazer aquele grande negócio, meu Deus, olha como tem uns personagens cinzas, que não se divertem, não sei o que, sabe? Então eu gosto muito do esquema de como eles fazem essa série. É só uma seletinha mesmo. Sim. Opa. Do nada. Cagando. É só uma série teen que eu tenho a obrigação de ser teen, assim, eu acho isso muito legal. Exato, e que tá fazendo um sucesso merecido que as séries normalmente não têm feito nesse esquema, né? Uhum. Mas aí vocês acham que a quarta temporada vai ser a última? Eu acho que sim, porque depois já é a faculdade, já não tem muito pra onde ir, né? É, eu deixaria ser a última pro seu colégio, mesmo que ela fique lá, que ela construa uma vida em seu. Eu acho que seria interessante terminar com formatura, como costuma ser. Uhum. Porque esticar muito mais também, eu veria, feliz da vida, né? Mas eu acho que seguir o exemplo de Eu Nunca, que foi outra que terminou muito bem, né? Fechando com o colégio, seria bom pra eles. É. E a proposta é estudar na Coreia, né? E assim, pelo visto, ela vai ficar em Nova York, ela gostou, porque foi quando ela pensou por ela mesma e tal, blá, blá, aquele blá blá. Eu acho que ela soltou esse papinho, na verdade, Kitty vai onde tem homem, né? Exato, ah, onde a rola tá, é onde ela fica. Ela foi atrás do Day, não esquecemos disso. Uhum. Exato, e ela já ficou questionando ir ou não pra Nova York por causa do Minho. Uhum. Né? Mas eu acho que agora vai ser a última mesmo. Acho que não anunciaram porque eles vão ver aí o que vão finalizar. Pra... Vai que ele vai ficar com ela em Nova York, né? Pra ter um empoderamento aí. Vai ser empresário em Nova York, né? Uhum. Vai que ela vira cantora, né? Que eu amo. E eu acho a Tristão fofinha. Ah, ela é muito querida. A Kitty. Kitty Kawakubo. Annika Wright. Kitty Kawakubo. Foder, meu nome. E aí, amigas, como é que vocês estão, cara? Ai, gente, o menino Anthony Kivan, sei que eu já passei de todos os limites da obsessão, mas esse homem tá com uns braços gigantes, meu Deus do céu. Ele destoa do resto do elenco, porque ele parece muito mais velho. Quem? O Kill. O Kill. Ah. Amiga, eu acho que ele tá parecendo mais velho agora porque ele tá muito grande, de fato, assim. Então, né? Mas... ele destoa muito do elenco porque ou é asiático magrinho ou meninas que parecem muito novas. É, porque ele, na verdade, ele é um dos mais novos junto com a Kitty. Ah, é? É, porque, tipo, a Yuri, ela tem uns 30 e pouco já, acho que tem uns meninos que já estão... E ele, sei lá, tem 25, 26. É essa série que é a Yuri e o Mingo são irmãos, né? Sim. Ah, é verdade. Gente, eu amei que tem umas personagens que são as três espiãs demais do colégio, que elas estão lá só pra ficar fazendo coisa no fundo da cena. Uhum. Eu amo. Que é a maquiadora, a cabeleireira. Sim. Juliette, você não é maquiadora, você é participante. A maquiadora, a cabeleireira. E tivemos o sumiço da grande vilã Estela, né, que trocou de cara. Quem? Foi a menina que foi humilhada no negócio do pai do Minho, e aí ela se disfarçou, fez uma plástica pra ficar no quarto das meninas da Kitty. Ah, verdade. Grande Estela. Verdade, deve ter ido viver a vida, né, menina? Deve. Uma história também, né, digna dos maiores. Deve ter ido viver a vida, é muito importante, né, é importante saber viver. É preciso saber viver. Mas tô animado, se tiver a quarta, achei que os meninos estão se divertindo bastante, eu sempre acompanho as fotos que eles postam. Sim, são muito queridos, assim, são muito animados. E eu acho que essa temporada foi a que mais hitou de audiência. Eu tava vendo, tava no top 1 americano um tempão, um global, várias posições boas. Então, que bom, né, que encontrou um público que cresceu. É. Ainda mais com a série de BL, né, que... Dorama. Acho que as pessoas têm que dar mais valor. Dorama é o hit da Netflix. Uhum. né? Dorama é o momento. Então é isso. Vamos para comentários? Vamos! Vamos! Beijo no show kit, vem, Mandy. Opa! Agora eu vou ver Bean Erica, já era. Vai ver Bean Erica, o filme da pizza, Choquite. Poxa. Fora as outras coisas que ela já falou. Isso foi só hoje no programa. E ainda vai se mudar de casa. Ainda vou me mudar. Vai mudar também, menina? Amigo, eu vou sair da Globo e vou pra Record. Descobri que o condomínio é do lado da Record. Eita! Você esqueci. Eu tô ali no ambiente evangelicista, né? Pois você é, pode... menina. Vou no escuto da Record agora. Evangelicista é muito bom. Vamos começar aqui então com Levi Ventura dizendo: tanto tempo de logado no ar e tem podcasts aí que começaram outro dia que se acham os pioneiros do podcast no Brasil. Yai. Fui maratonar Paradise essa semana também, tô na metade da segunda temporada e gostando mais do que imaginava. Olha aí, temos que ver as impressões de Zanu da segunda temporada. Verdade, sim. Verdade. Sinatra é a Dance Mom? Sim, ela mesma. Grande Dance Mom. Gente, essa maldição dessa última série que vocês comentaram precisa de um manual de instruções pra poder dizer o que pode e o que não pode. Tudo isso pra essa história. Fui ver Devoradores de Estrela no cinema por indicação de vocês e gostei bastante. Amor. Ah, só você também gostou. Amaze. Gostei, mas eu acho que o filme é muito longo. Sim. Tirava uma meia hora ali facinho, viu? Tranquilo. Eu fui ver pela segunda vez, né? Que eu queria. E aí eu tive a impressão de que dava pra limpar uns 20 minutos. Meia hora, acho que não. Não, 20 minutos? Ai, Leonardo, vai ser. Amigo, o filme tem uns 7 finais. Ah, mas os finais eu acho todos bons. Eu acho o começo meio arrastadinho. O começo é insuportável. No começo eu tirei quase uma soneca. Ai, que horror. E vocês foram ver Mário? Ah, você, só o Léo vê, né, o Mário? Mário, eu vejo. Eu vi Mário. Eu não vi ainda. Um grande clássico espacial, vou deixar a Mandy ver, então, a gente... E o Tido. Mário embutido. E falaram que tá meio qualquer coisa, né? Mas... Amigo, eu achei bom, assim, o primeiro é melhor. Sim. Mas é divertido, assim, não tem bastante fanservice. Eu espero de um filme do Mario, né? É. Amiga, é um filme pra vender boneco e jogo, né? Então. Sim. E vai vender, que eu vou comprar. Tem várias referências de vários jogos, várias coisas. Achei que eles criaram uma mitologia legal pras princesas. Então. Ai, amiga, quero muito que tenha um jogo do Star Fox, só por causa do Star Fox, do filme. Ah, fofo. Gente, novo, né? Eu falei que eu não ia cair na trap desse filme de comprar balde de pipoca. Eu vi as pessoas fazendo de porta-cápsula de cápsula. Café. Já muito bom. Eu nem tomo café e já quero. Olha aí. Eu amo. Que merda. Que mais a gente tem aqui? Selmara Trindade tá sempre com a gente por aqui dizendo: fala, logadinho. Fala. Eu tinha largado, algo horrível vai acontecer. Vi apenas 2 episódios, mas pelo menos serviu como um ótimo sonífero. Olha aí. Sonífera Ilha. Nossa, gente, você quando os primeiros, imagina os últimos. Quando eu fui contar o final dessa série pro Henrique, eu acho que tava comentando no almoço com o Luciano e tal, e o Henrique tinha visto só o primeiro, ele tinha achado bom. Aí ele falou: é sério que é isso? Você não tá inventando isso agora não? Que bosta. É isso, meus amigos. Próximo comentário de Vladiane Rodrigues, também tá sempre aqui marcando presença, dizendo: eu amo o jeitinho que vocês comentam todas as séries, sempre fazem parecer um grande mousse. Eu nunca me canso de escutar, carinha apaixonada. É sobre isso. E até quando a gente não gosta, a gente comenta com mais vontade. Exatamente. Não estamos recebendo R$1 dessas produtoras pra gente hypear. Mas amiga, também, né, amiga? A gente tá falando mal aqui de Neutrox, tudo, ninguém vai dar nada pra gente. Mas o concorrente do Neutrox e da Arielle podem fazer com a gente. Olha aí. E a Masterol, né, gente? Existe ainda? Não sei, amiga. Eu não tenho cabelo, não uso produto pra cabelo. Eu tenho só dos lados, então com isso. Próximo comentário de Débora Oliveira dizendo: amigues, nunca parem. Vocês não imaginam o quanto são importantes para mim e para muita gente aqui. Oh, que fofo. Oh, não pararemos. Teremos resistência. Não para. Fofa. Próximo comentário de Dani Araújo, né? A mãe do grupo, dizendo: oi, não vi nada da pauta, só Paradise mesmo. e os plots desse programa, foi o comentário da Alice. Afinal, ela está com hiperfoco no Césio, coitada da professora dela. E em Sabrina Carpenter, eu que lute, kkkkkk. E essa semana é aniversário dela de 12 anos. Beijos, beijos, Dani. Beijo. Beijos, Alice. Parabéns, Alice. Parabéns, Alice. Diva. Viva os 12 anos como se você não fosse ter mais 12 anos nunca mais. Eita. Mas que tenha muitos. Sim. É, tá? Arrasa aí. Ouve bastante Sabrina Carpenter mesmo pra deixar sua mãe dúdia. Tá? Fala pra sua mãe puxar sua orelha 12 vezes, como pessoa, gente velha faz. Puxa a orelha das crianças. Posso contar uma curiosidade sobre Césio pra vocês? Claro. Esses dias a Lei Barbeiro falou assim, amigo, é feliz Páscoa, isso aqui tá, tô precisando de ajuda. Eu falei, conta, né? Aí ela queria uma dica de livro. Aí ela explicou a ideia, que eu achei super legal, que ela falou que ela tem uma amiga, que elas fazem, tipo, caixas temáticas surpresa uma pra outra, né? Bem tá. Fofo. E ela falou assim, a caixa desse mês, o tema é, tipo, iluminar, luz, não sei o quê, e aí eu queria um livro que talvez tivesse a ver com isso. E aí ela disse, eu pensei em achar um livro legal sobre o caso do Césio, mas achei que talvez não seria de bom tom. Acertou. Aí na hora que ela falou isso, me veio à cabeça Biblioteca da Meia-Noite. Ah. E aí eu falei assim, mas tem que ser o tema literal e tal, porque eu tenho um livro que eu acho que puxa, evoca, né, esse sentimento de iluminar, mas não sei porquê. Aí depois eu fui pesquisar e eu vi que o livro, a capa do Biblioteca da Meia-Noite brilha no escuro, né? Brilha. Sim. Tive que e aí eu falei, por favor, dê esse livro pra sua amiga, que é incrível, maravilhoso. Life Change. E minha amiga que vai dar. Minha amiga Rafaela me julga muito por gostar desse livro, porque ela fala, esse livro já te ajuda, é ridículo, não sei o quê. E ela odiou, e eu adorei o livro. Amiga, nossa, eu amo de perto. Eu tive muito mixed feelings lendo esse livro, porque eu gostei, e aí depois eu fui ver as pessoas falando, e eu gostei mais dos comentários das pessoas do que do livro. Mas, assim, foi uma delicinha de ler. Eu acho que eu li em 2 dias. Eu li muito rápido. Eu li também muito rápido. Muito rápido. Eu sempre recomendo, principalmente para quem não tem o hábito de ler esse livro. Sim. Porque... acho que não é um livro perfeito, mas ele é bastante bom, assim. Sim. Ele tem lições bem boas. Mas quem ama, ama, e quem odeia, odeia. Uhum. É. Quem gostou, lê entre tempos, e quem não gostou, lê entre tempos também. Que é igual, mas bem diferente. Olha aí. Eu amo. Próximo comentário de Lucas Tinoco, tá lá no nosso grupo, dizendo: Mondinho futebol no logado, amando Sacer atualizando placares da rodada. Olha que momento. Vou até atualizar aqui o placar do jogo do Flamengo, né? Contra o grande Cusco. Tá ganhando, porque... 2-0, o Flamengo ganhou. E o jogo do Palmeiras? É por isso que o logado. Palmeiras tava perdendo. Ai, era derby, não era? Palmeiras estava perdendo, empatou. Palmeiras e Júnior Barranquilla. Derby do Cerrado. Não, achei que fosse o derby já. Eu acho que é final de semana. Não, amiga, hoje é só Libertadores. Só Libertadores. Ô, Mendy, quando eu tiver fazer chamada de futebol, eu pedi ajuda pra você, porque eu sempre tenho que pesquisar esses derby do Cerrado, não sei o quê, o Clube das Fofona, das Ursona. Por favor, só me dá o Clube das Ursona não é gay, não? Das Ursona é foda. Sempre tem uns apelidos das Coelhona. Tem as popozudas. Esses dias eu descobri que o apelido das minas do Palmeiras é... ai, como que é? Parafinas? Não. É... mas é um nome muito escroto, assim. Próximo comentário de Glauber Rocha dizendo: amo logadinho. Leózio me lembrou que eu gostava de Kaiser Chiefs quando era jovem. E agora estou ouvindo Everyday I Love You Less and Less. Amo. Em loop. Eu não faço ideia de que música seja essa. Everyday I Love You Less and Less. Continuo sem saber, Mico. Olha aí. É sobre isso. Ó, o nome das minas do Palmeiras é Palestrinas. Amo, por causa do Palestra Itália. Pois não, até você. Eu sou palestrina. Ai, meu Deus do céu, cara. Palestrina do pop. Palestrina do pop, é foda. Próximo comentário de Gabi Fernandes dizendo: olá, logados! Um pouco atrasada, sim. Mas tenho que comentar que assisti Devoradores de Estrela e achei legal. Vale o ingresso. Uau. Ok, queria anunciar também que me curei da insônia assistindo Demolidor e For All Mankind. Não assisti nenhum episódio sem dormir. Terminei Paradise, que acabou nota 6. Espero que melhore e termine na terceira temporada. No mais, vou seguir os conselhos de vocês e não assistirei o restante da pauta. Beijos e bom dia. Boa. Bom dia. Quem mais assiste aqui? Próximo comentário, Isabela e Ataíde, né? É nova, Isabela, aqui. Uhum. Dizendo, Sácia do nada falando do jogo RB Bragantino e Flamengo. Aguardo o podcast de vocês comentando fofocas do mundinho do futebol. Ai, não me chama, gente. Tá vendo? A gente tem que trazer um outro público, Leonardo. Não, amiga, só assim. Namorado da Virgínia, ex da Shakira. Eu faço essas coisas assim só. A gente pode comentar uns homens bons também que tem no futebol. Ah, fazer uma review aí, ó. Mas, menina, do Brasil, assim, o último que eu lembro que era bom era tipo Kaká. Isso faz o quê? 20 anos? Meu Deus, não. Tem muito homem gostoso. Né? Feio, mas gostoso. Peraí, que tinha aquele Diego dos Santos, que deve estar feio agora, não sei se tá. Dieguinho. Tá era velho, amiga. Do Robinho, que era a mesma tá época. Tá velho, é o Diego, tá velho. Tá. Ele é comentarista da Globo agora. É. Próximo comentário de Carolina. Dizendo, tá. Perfeitos, como sempre, salvando meus domingos do tédio. Olha aí. E o último comentário aqui da gloriosa Beck, dizendo, eu amo tanto ouvir o Edu falando da palavra vagabunda. E tirando BBB e Rock in Rio, tudo que vocês falaram me deu vontade de assistir esse episódio, hein? Eita. A revolução, hein, Brasil? Revolução. Lacre cis aí. Mas antes da gente ir pros comentários não, minhas chances de despedidas, né? Que quero agradecer os comentários. Quero agradecer Gustavo Rodamés e Gloriosa Marcelli, que apadrinharam aí o nosso podcast nessa última semana, financeiramente. Sucesso demais, né? Olá. Marcelli, inclusive, mandaram um beijo aqui pra ela, que ela foi a Cracóvia nessa última semana. E acabou encontrando Darlan lá, fez um rolezinho com Darlan. E aí mandou uma mensagem super fofa, falando que ama a gente, que o podcast não pode acabar nunca, querida. Demais, tá? Uma fofa, beijão pro ti. Marcele é uma das nossas ouvintes mais fiéis há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos aqui nesse podcast vital. Vai encontrar com a gente em dezembro lá. Eu falei com ela, quem sabe aí não rola um lacre, cis. Pois é. Né? Mas queria, antes dos nossos despedidas, pedir para Márcio Zanon falar aí qual foi as expectativas dele, né? Se foram atendidas para a segunda temporada de Paradise. Amém, eu acho assim. Eu gosto, eu prefiro a primeira temporada. Não, gostei da segunda temporada, mas eu gosto mais da primeira, porque eu acho que a segunda temporada foi uma temporada só de flashback, né? Das pessoas, cada hora ali. Acho que o autor é muito bom em desenvolver aqueles personagens e criar um carisma por eles. Porém, eu acho que, tipo assim, essa Alex aí, né, que a gente descobre no final o que é. Se ela estava desde o começo, por que ela não é citada na primeira temporada? Ah, né? Obrigado. Agradeço então, assim, a Deus. Quando eu falo que eles inventaram isso agora, não tinha então, menor ideia. Então, assim, eu acho que assim, eles podiam. Eu entendo, eu brinco do piloto assim, que eu não tô esperando que vai ser sobre um bunker lá e acontece no final, mas eu entendo porque é um twist ali que eles atraíram o público. Mas assim, eles não trazem esse Alex em nenhum momento, tipo, não ter nem escrito, citado em nada da primeira temporada, é muito esquisito. Parece que eles inventaram pra essa. Porque, por exemplo, você foi ver a primeira temporada já depois da gente ter citado que as pessoas estavam teorizando Viagem no Tempo, não sei o quê. E você não viu nada, então não é nem que faltou ter o olhar de quem, tipo, vai ver não, sabendo que tem algo, porque não tem. Porque igual eu fiquei assistindo a primeira temporada esperando ter uma viagem no tempo, realidade paralela, alguma coisa, e não tem nada citado isso, assim, eu acho que... E as coisas acontecem muito fácil, tá certo que tem 8 episódios, não dá pra ficar enrolando também, né? Mas eu acho que tem um desenvolvimento que ele come muitas coisas ali, e aí quando eles precisam, ó, demora 6 episódios pro Randall chegar na mulher dele. Em meio episódio ele já voltou lá para o bunker e tá resgatando os filhos, sabe? Mas assim, gosto, acho muito boa a participação de Charlene. Fico muito triste por ela ter morrido no meio da temporada. Porque eu já tava imaginando que ela o Zelda ia morrer, né? Alguma coisa. Eu achei que ele ia ser meio tipo uma coisa meio Exterminador do Futuro, que vem engravidar a mulher e a Sarah Connor vai embora, né? Meu Deus. Mas. No fim, ela que foi. É. Gosto muito que Alex não tem uma voz robótica. Oh, o mundo está acabando, estou avisando vocês. Ah. Tipo, eles recebem, não sei por qual motivo. É, inventaram outro bunker agora, né? No final dessa temporada também. Uhum. Mas assim, no geral gosto, mas eu acho que tem umas saídas que são meio zoadas, assim, pra acontecer. Tanto que agora no final ela fala pra ele que o Link é filho dela e tal. Mas assim, ela morre, aparentemente, né? A gente não sabe, eu não vi corpo morto ali. Uhum. Ela se redimiu pra você? Nem um pouco. E aí ela morre e a gente, tipo assim, quem que vai atrás pra saber se ele é filho mesmo delas? O Randall vai se importar mesmo nesse plot? Ah, você é o filho dela que ela morreu? Porque ele sabe da história por cima, não sabe o detalhe, né? Ah, mas o pai do menino tá lá fora e a sinastrinha, como é? Viado, ele não tava preocupado nem com a mulher com a filha, porque ele foi só encontrar lá fora a filha e não foi procurar a mulher. É, mas a filha é grande hacker, né? Ah, é, né? Que descobriu que a senha era Pikachu 1-2-3, né? Vocês odeiam o Sinatra porque ela mandou matar a filha do Renan, aquela chatona. Não, tivesse não porque ela matou o Bibi. Ah, esse grande homem de caráter. Sim, um homem enrugado desse. Uma mulher, ela tinha uma assassina lá pra matar, assim, ela que matou o vice-presidente. Eu quero acreditar, eu que só puxar saco da Sinatra, presidente do fã-clube, quero acreditar que ela tá tratando qualquer vida como qualquer coisa, porque ela sabe que tudo isso vai ser alterado. Mas... Então, assim, eu quando eu assisti o penúltimo episódio, eu até mandei pra vocês no grupo, né? Falei assim, pra mim, assim, quem causou o fim do mundo foi ela por causa do filho dela. Eu achei, se fosse Splot, ia ser muito melhor. Falei assim, ó, aconteceu essa merda toda porque ela causou, porque ela queria o filho dela de volta e ela fez isso. Mas, assim, o mundo ia acabar de qualquer jeito. E acho... plausível essa teoria, assim, dela poder saber que ia acontecer e vai ser alterado e vai voltar pro normal. E eu acho que a grande responsável por isso vai ser a neta dela, né? Porque eu acho que a neta ali é uma coisa que pode ser que nem a máquina lá saiba, né? Porque é o filho de uma pessoa que não era pra estar ali, de uma pessoa que tá, e aí o que vai rolar dali do... É, apesar de ter sido ele que criou a máquina. É, então. E da onde surgiu? Porque ele não... Isso... Eu tô confuso na... A gente não sei, amigo, isso aí. Eu não sei nem se ele vai conseguir explicar isso depois, né? Porque assim, ele já tava lá, ele já trabalhou com o professor. Mas da onde tava esse menino o tempo todo? Sabe? Pois é, ele é uma anomalia, a gente já sabe, mas como que essa anomalia aconteceu, gente? Como ele foi parar ali? Não, e aí ele tem as visões e pra ele é muito estranho. E assim, aí a mulher falando que ele é filho, ele também acha esquisito. Sendo que ele sabe que aquela máquina vai fazer alguma coisa. Como é que ele tá achando aqui estranho? Isso que eu não... sei lá. Vocês acreditam que as pessoas têm a cara de pau de teorizar na internet de que tudo isso estava pronto na primeira temporada? É, tava. E na primeira temporada tem uma cena do Randall subindo escada... em espelhos. Aí... Ah, a Erika me mandou esse plot que tinha mano. Sua grande pista visual. Ai, tá bom, Tava ali. Tava mesmo. Não tava mesmo. Eu assisti a primeira temporada de semana passada e a segunda temporada dessa semana. Então tá tudo fresco, eu não esqueci de nada. Não tem pista nenhuma. Não, velho. Nenhuma. Eles inventaram nessa. Podiam ter continuado só no negócio do bunker, no fim do mundo e voltar. Mas quiseram inventar isso. Era isso que eu queria. Eu queria. Também. Não queria inventação de moda, não. Só espero que acabe bem. É isso. É. Eu acho que não tem muito onde correr, assim, de ter mais uma temporada, porque eles não têm história nem pra essa, porque ficaram inventando flashback pra todo mundo, né? Pô, eu vi o episódio do podcast, né? Dos caras falando sobre a série e tal. E diz o Randall que ele quando recebeu a proposta e o script, ele recebeu a história inteira. Até o final. E que foi isso, meio que. Aí você não questionou, Randall, que não tava batendo uma temporada com a outra? Olha. Né, menino? Tava uma coisa muito diferente da outra. Porque, gente, por que não inseriram o Link na primeira temporada? Se isso tinha? Porque poderia ter colocado ele ali pra aparecer, pra ser tá no flashback de alguém. Sim. Pois é. Então, ele assim, podia ser um contato do cara que matou o presidente, entendeu? Tipo, ele não precisava aparecer físico, ele podia ser citado, qualquer coisa. Exato. O nosso líder lá fora, sei lá, qualquer merda. Assim. Não, e outra, as pessoas fizeram grande mousse na outra temporada, que as pessoas foram lá fora e descobriram. E aí elas só correram pra fora, tava tudo bem, ninguém se revoltou, ninguém fez nada. Abriu fácil a porta ali, tipo, sei lá, estranho. E a saída da onde ele estava é um lugar muito visível. Ninguém chegou ali e acampou antes e tentou entrar? Cara, esse cara é muito especialista em fazer série que friamente a gente acha que é ruim, mas a gente se apega. Que This Is Us pra mim foi muito isso, assim. Tipo, chegou uma época que eu tava achando um saco, tanto que eu abandonei. Mas assim, eu era apegado aos personagens, aí eu queria ver o que, que ia acontecer. Não, ele é muito bom desenvolver personagem, eu acho. Eu acho que ele faz história. Mas aí ele quer fazer ficção, eu acho que não é a praia dele. Pois é. Porque não tá, tipo assim, gosto, continuo a ver, mas... Eu consigo ver muito mais isso em livro do que em série, assim. Eu consigo... Livros que eu leio que, pô, eu me apaixono pelos personagens de tal forma que eu só quero acompanhar eles, tô cagando pra história. Uhum. Mas série é meio complicado. Não, e é tanto que, assim, eu falei do começo da temporada, eu acho que todos os episódios são bons e ele cria histórias boas de passar, de construção, mas a costura de como que isso tudo junta, ele não é bom de fazer, tipo... É. Uhum. As não, coisas igual... vão andando meio que... separado, não, igual o episódio do carteiro lá que mata o amigo. Termina só com ele atirando e a criança vendo. Aí no outro episódio, não fala o que aconteceu. Assim, eu deduzi que a criança correu, contou pra mulher e eles foram embora. Mas aí é o que eu questionei depois. Ah, quando a mulher encontra o Randall, ele entrega um bilhetinho dizendo: tô com o Bim, vem pra casa. Aí ela: oh meu Deus, tem que ir, esse garoto é tudo pra mim. Eu falei: mas você achou que Bim tava onde? Não. Ué, eu achei que ela tinha pego o Bim e tava com ele lá dentro do trem. E aí do nada ele tá com o maldito tá com ele. E as outras pessoas que estão no banco, o que aconteceu? Porque assim, tá a sapatão estão lá na lojinha. Não tinha um outro velho lá junto? No banco é não, no correio. No polo esportivo ali, no coisa, né? Vendendo muamba. No polo esportivo. Tudo no meio da galera. Eu fiquei pensando depois que o Zanon falou, o povo, né, fugiu do Paradise, era um monte de gente, beleza, tinha pessoas comuns, mas tinha muita gente treinada, tinha os políticos tudo ali, né, do Conselho de Sinatra, não sei o quê, e agora são uns 10 mendigos andando lá de fora, todo mundo conformado com ter acabado essa vida, gente, tipo, ninguém questionou. Gente, 25 mil pessoas. Pois é. O que que rolou? Porque saiu todo mundo, em teoria, só Sinatra ficou pra trás. Uhum. Mas saiu, parecia até o, sei lá, a caravana do Silvio Santos. Não, saiu é tipo fim de balada, né? Que tá todo mundo destruído e sai dali. Ah, todo mundo indo pro metrô esperar abrir. Todo mundo esperando sair o coisa, sair na Sé. Não, e aquele... Ai, gente, aquele menino me irrita, aquele filho do presidente. Meu Deus, ele destruiu, ajudou a destruir tudo. Aí agora um monte de gente tá passando fome. Não tem mais nada, porque o Bonito quis fazer a La Revolution, só que colocou todo mundo desabrigado, né? Eu ia atrás dele, esse vagabundo, vai falar, agora como é que a gente faz? E aí, você acha que Jenny tá onde, Zanon? Menina, Jenny deve ter morrido, assim, aparentemente sumiu do chuveiro, morreu, né? Ela sumiu do chuveiro, tu ficou ligado nisso? Ah, ela sumiu do chuveiro? Aparece uma cena, na cena final lá, né? Aparece o box limpo e ela não tá lá. Não reparei, então tá viva. Porque alguém mandou a grande mensagem que ele é o anticristo, né? Que ele pois assassina. É. Nosso Damien. Quem que foi que mandou, né? Ah, foi mensagem. Alex. Não, pode ter sido alguém, tipo, o ex, né? Uhum. Ah, gente, do nada. Qual o nome dele? É Javer. Ou pode chamar de ex. Ninguém chamou ele de ex. Nunca. Nunca. Nunca. Aí do nada, Sinatra lembrou do papelzinho usuário X. Caraca, imagina o Alex falando assim: não, sua burra, usuário X é porque eu não queria botar o nome, não significa. Né? Gente, a cena que a fala do Sinatra é encoberta pela música e depois mostra de novo, falei: olha. É, pra quê, né? Pra mostrar no mesmo episódio. Que pois é. Ai, gente, veja o Paradise. Gostei muito, me entretei muito, vou continuar assistindo, mas assim, eu acho que tinha muito mais potencial do que ela demonstra ter ali. É isso. Uhum. Paradise. Vamos então para a merchança de despedidas, então, queridinhos. Vamos. Começando com Marcinho Zaneide. Gente, os mesmos das últimas semanas. Me segue nas redes e até a próxima. É, boa, boa. E você, Leozinha, tem sede vindo por aí? Tem sede vindo aí, né, com Edu Sasser, Camis Barbieri, Cisne Andrade, Thiago Emanuel e Luciano Santos. Olha, mas, casa surpreendente. Porra, deixo aqui o aviso real, oficial, de que se vocês não mandarem casa, não mandarem casa melhores, a sede está seriamente ameaçada de ir de Gil do Vigor. Olha aí. Pedindo a série, né? Que o elenco está sofrendo com os casos que estão aparecendo. Esses animais estão em sofrimento. Estão em profundo sofrimento. Sim. Essa edição foi realmente pesada. É porque o resto do elenco, eles pegam muito pro humor, né? Mas eu que não pego muito no humor, nossa, eu tava sofrendo muito. Humor e eu piada, sofri muito. Sofrimento. Mas, amiga, você é caricata, deveria, né? Ah, amiga, mas o meu humor tem limite. Tem mesmo, amigo, você riu da pizza e do filme da pizza. Hein? É isso, mas eu sou retardado, né? Ah, não pode falar mais. Não pode falar retardado. Pessoa com déficit intelectual. Olha aí. Tá piorando, fica quieto. Tá bom. Mas mandem casos pro SED, de verdade. Sim. Pra gente poder. Casos bons. Exato. Mandem casos legais, entendeu? Não precisa ser um monte de twist, reviravolta, são coisas simples assim, né? Dia a dia. Pode ser um problema geracional seu também. Não precisa ser Paradise, pode ser This Is Us. Exato, não precisa contar a sua história quando você nasceu, até o dia que você conheceu alguém e separou. Pode ser tranquilo. Entendeu? Minha namorada engravidou, não tenho dinheiro, o que fazer? Pronto. É isso. A gente já ajuda a te resolver a vida, entendeu? Não precisa engravidar ninguém para mandar o caso, tá? Hipoteticamente, se eu namorar minha namorada, não tenho dinheiro, não tenho emprego, como faz? Isso não deveria nem estar transando, já tô dando meu. E você, Amanducha? Eu tô aí, né? Nos mesmos locais de sempre, saiu o SED aí comigo e tô lá. E é isso, gente. Entrem no grupo do Logado do Telegram também, falar com nós. O BBB tá acabando. Vamos voltar a falar sobre Pokémon, futebol, guerras mundiais. Não, guerra eu me recuso. Vou começar a dar corte nas pessoas. Copa do Mundo, show da Shakira. Palestrinas. Hits da Isa. Hit da Isa. Ivete Clareou. Porra, saudade, Ivete Clareou. Falar em Hit da Isa, viado. São 5:30 e a produção tá segurando esse povo pra entrar na festa. Ainda? Meu Deus. É porque eles querem o show passando ao vivo, né? Exato, eles estão segurando. E o povo tá arrumado. Já tem umas 2 horas que o povo tá arrumado. Meu Deus. É, Milena com um sapato pedido, né? O povo já tá exausto já. E eles enrolando. Depois dá tem passar... ataque aí, não sabe por quê, né? Dá pra passar a publi de Betanto, meu Deus. Mas e é Dol, tá isso. Bem? Quem? Dol. Tá bem, graças a Deus. Boa. Mas lembrando, né, você precisa apadrinhar esse podcast pelo Patreon, né, patreon.com/logado2gs. A gente aceita aí a sua doação, é muito importante pra manter as coisas funcionando. Tá bom? E também deixe seu comentário, que é o nosso salário mais importante, né? Você deixar aí um comentáriozinho pra gente ler ele aqui no final do podcast, tá bom? Agora faltando aí pouquíssimas edições para nossa edição 500, então stay tuned, né? Vem aí. E a partir de semana que vem estarei gravando da minha nova casa, né, menino? Boa casa nova. Você tem um ano incrível de novas experiências, esse lugar incrível que é São Paulo. E que eu mantenha meu emprego, mais importante. Exatamente. Que gente, seu... todo mundo aí, mandando boas vibrações para Eduardo Sasser. Isso. É isso, que eu tô muito ansioso. Vai dar tudo certo, amigo. Bicho. Graças a Deus. Mas, então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau! Tchau. Fernas maluca. Fernas maluca. Fernas maluca. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night.